18, e tem que ser na mesma semana para todas as turmas. E a Imbi também não conseguiu. Cadê? Também não conseguiu uma pessoa para me substituir na ilha ao zoológico, né? Teria sido responsável um professor da universidade. Conclusão. Teremos uma aula com a doutora Bianca, que é fantástica, que vai dar uma parte de coleta de material biológico, com vias de acesso nas aves, nos répteis, nos mamíferos. E a gente vai para o zoológico com certeza, mas a gente vai deixar para o final do curso. Já que a legislação, ela não entra em nada, ela é um pequeno parte. Tudo bem? Então, aquela lista que vocês me passaram de nomes e assinaturas de quem lia, ela é confirmada, eu vou manter, já está no meu sistema, já está não, ainda já passa para o computador. Quando chegar o dia, vocês só vão me falar quem vai ou quem não vai, e tá lá já toda a listinha, eu tiro o nome e incluo o nome, acabou. Não tenho mais esse trabalho, não trabalho não fazer isso, quando você tem todos os nomes para a Denise. Mas a gente vai pro zoológico, sim, isso eu garanto, tá? Só não vai ser no começo do curso. Outro assunto, gente, hoje, no meu cronograma de aula normal, nós teríamos aula de legislação, então hoje a gente teria ido pro zoológico. E na semana seguinte, a gente começaria a aula com anatomia e fisiologia de aves. Seguiríamos a aula com patologia, associadas a erros de manejo. A prática, não, desculpa. Na semana seguinte, a gente iniciaria com répteis. Normalmente, eu gosto de iniciar com répteis, porque é o começo da escala evolutiva. E vou evoluindo para aves e mamíferos. Como eu vou viajar, vou ficar 15 dias fora, répteis é um tema que normalmente eu gosto de dar, e tem muita gente para me ajudar a dar esse tema. Então eu joguei répteis para a semana que eu voltar, e durante essa semana vocês vão ter um módulo de aves. Hoje eu gostaria de iniciar o módulo de aves com uma aula de anatomia e fisiologia, mas eu, a não ser que você queira dar agora, mas eu não posso, porque eu vou dar aula de patologia, que é uma aula muito mais voltada para o que eu faço na clínica veterinária. E na semana que vem, o Kamal, tá? Que é feríssima em silvestres, vocês vão ter uma aula especial. Ele não é que ele é um professor, que ele é super desenvolto, mas quem já assistiu a aula dele falou que é um show. Então podem contar que, no mínimo, vocês vão aprender muito. O cara é um anatomista de prima. E ele vai, além de pontuar as anatomias, diferenças de anatomia entre aves, mamíferos, vai falar de fisiologia também. Fundamental para vocês entenderem a aula de hoje. Então a gente vai ter que inverter. Eu sei que é um pouco ruim, para mim é ruim, porque essa aula está demorando muito para eu dar, coisa que eu dava rápido. Por quê? Porque vocês não sabem nada. E no cronograma normal vocês já viram para essa aula com uma noção. Mas eu só peço uma coisa. Não faltem na aula deles, senão vocês vão boiar. Estudem em casa, leiam a aula que eu dou, meus slides estão abarrotados de informação, porque eu sei, eu não vou pedir para vocês comprar, cada um tem um desse em casa. Né? Então, o que eu faço? Eu também não posso pegar para vocês e dar um conteúdo super básico e falar, procura na internet, porque a gente nem sabe se tudo que está na internet é verídico. Então, eu dou muita coisa no slide. Só que esse slide é para vocês chegarem em casa, lerem, verem onde vocês têm dúvida, buscar sanar a dúvida em casa, buscando material de estudo, e depois vão falar comigo. A prova, o pau vai comer, e não vem falar que eu não avisei. Então não faltem. Os bonecos só vêm na época que eu falo que tem programa, que tem trabalho, não sei o quê. Vão dançar, e na minha matéria não passa, porque sair daqui falando que a professora é uma droga porque não soube fazer as coisas lá fora é a maior desculpa para os fracassados. Eu estou avisando, e avisem os colegas, quem não está afim, aí tem que vir mesmo, porque senão vai pegar DP, eu tenho uma classe de DP aí para fazer, tá? Porque aí é uma sacanagem, eu vejo uma sala lotada quando eu falo que tem atividade, e depois quando não tem atividade, a sala cai pela metade. Nego vai dançar na minha matéria. Eu faço questão de dança. Então, aproveitem para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem durante a minha aula, em casa e depois comigo. quanto mais a gente se concentrar, mais rápido a gente vai, tá? Senhores gravadores, já peço desculpa, mas falaria alguns palavrões. É legal na hora de estudar em casa. É. Eu fico imaginando. A família ouvindo. A família ouvindo. Nossa. Nossa. É. Ah, não, vocês, peraí, vocês têm que falar assim, vocês assim? Pra família, família? Essa é a melhor professora que eu conheci, porque ela não é hipócrita. Isso mesmo. O Serginho, você e o Serginho. Foi o Selby. Ah, então peraí que você vai ter que falar. Pessoal, principais patologias nutricionais e metabólicas associadas ao erro de manejo. Por que isso? Eu não tenho condição de dar para vocês uma aula com todas as doenças que a gente tem. Tá? Eu não posso falar sobre doenças infecciosas, isso é impossível. Muito menos as parasitárias, eu até cito algumas. Mas a gente vai falar o principal, porque eu sei que muitos de vocês vão seguir outra carreira dentro da medicina veterinária e eu não acho justo eu exigir de vocês que vocês saibam do mundo de uma coisa que vocês vão sair daqui e não vão saber nada. Então eu prefiro dar pouco e esse pouco que fique bem arraigado em vocês. Vocês falam, não, eu entendi isso. Eu não quero que ninguém saia daqui um anatomista, um fisiologista, um super clínico em artes. Eu quero que vocês saiam daqui sabendo o mínimo para vocês oferecerem um atendimento onde vocês vão saber que até ali vocês estão fazendo certo. Dali para frente vocês vão ligar para um colega especializado. Pode passar, Marina. Para começar, essa é a cara do paciente que chega na clínica de vocês hoje. Não importa se vocês trabalham com cachorro, gato, cavalo, macaco. Sempre vai aparecer uma ave nesse estado. E aí, primeira pergunta: devo ou não devo atender? Vocês já sabem a resposta, que a gente já conversou sobre isso. Devo ou não devo pegar? E se pegar, o que eu vou fazer? E se eu fizer e fizer errado, o que vai acontecer? Então, todas essas perguntas, gente, não fazem parte só das dúvidas de vocês. São dúvidas que eu também carrego. Você pode, por gentileza, passar todo o meu celular para dentro do computador? Por gentileza, eu não queria te pedir nada, mas já que você está aí parado, sem fazer nada. Pode passar, Mara. Vocês já conhecem a menina, não preciso falar muito a respeito dela. Tá bom aí para vocês? Tá? Quer que sobe um pouco mais o... Puxa um pouquinho para trás, por favor. Ou a mesa toda, eu acho. Melhorou, né? A gente não vai falar sobre a menina agora. A gente já conheceu a menina, né? A menina vive com a Mari. A gente vai falar a respeito do que a gente deve fazer quando chega uma gaiola na nossa clínica. Primeiro ponto, avaliação do paciente, um exame clínico. Que exame clínico? Eu vou pegar o paciente, vou pegar na mão, vou auscultar, vou colocar o termômetro no fiofó? Não, claro que não. Qual que é o exame clínico? O exame clínico começa no momento que você olha essa ave na gaiola. Primeira identificação do animal, vamos fazer a resenha dele. O que, que ele é? É um lobo-guará? É um falconiforme? É um columbiforme? O que ele é? Não. Ele me parece um papagaio. Talvez nem seja um papagaio, mas eu acho que é da família dele. Pronto. Ninguém aqui precisa ser especialista em espécie. Vocês já sabem, é um bico torto. Pode ser um psitacídeo. Então, vocês já têm uma ideia do que pode ser. Coloquem ali, depois vocês vão ter tempo de buscar na internet. Histórico do proprietário, pessoal, vocês sabem que isso é fundamental. Senta com o proprietário, escuta o que ele tem para dizer, onde ele pegou, de onde veio, quanto tempo vive, o que come, tudo. Enquanto você está escrevendo, você está olhando para essa ave na tua frente. Você já está avaliando muita coisa. Quanto mais você olhar a ave, mais você vai aprender, mais você vai saber identificar as diferenças de uma ave saudável e de uma doente. Avaliação da gaiola e dos seus componentes. Nós já fizemos essa terapia na aula passada. Inclusive, quem tiver, aproveitando a aula passada que eu esqueci de falar no começo, quem tiver a folha, no intervalo, me entrega, tá? A folhinha com eletrodomésticos que vocês têm em casa que tem o selinho de não utilizado, não testado em animais. Quem esqueceu, não tem problema. Tá? Não precisa fazer agora, por favor, não percam tempo com isso, tá? Quem não teve interesse de fazer isso em casa, acho que tem que assumir ser macho o suficiente para falar, não lembrei, não tive interesse. Não adianta me entregar agora correndo, que, meu, vai gastar folha. Mas a gente viu no treinamento da aula passada o quanto era importante a gente olhar o estado da gaiola. Vocês descobriram que vocês conseguem entender muita coisa a respeito da vida da ave, da história da gaiola. E principalmente, gente, o que eu falo para vocês que eu sou amante? Avaliação das excretas. Todo mundo aqui tem que ser apaixonado, quem quiser trabalhar com ave tem que ser apaixonado, tem que gostar de ver merda. Porque senão não vai trabalhar com aves. Porque 50% da saúde daquela ave a gente vê nas excretas. E por final, observação do aprumo da ave na gaiola. Então como que essa ave fica? Empoleirada? Prostrada? Em alerta? Pode passar. Atitude alerta vezes prostrada. Em alerta, posição de estação. Ela está bípede, está apoiada nas patas dela. Está em alerta, está olhando tudo que está acontecendo. Apático. Olhos fechados, às vezes nem tanto, só dá aquela abridinha. Cabeça de pendurada, asas caídas, cauda também caída, amuada, tá? E em último caso, se a ave estiver extremamente debilitada, ela provavelmente estará ou apoiada no músculo peitoral ou no fundo da gaiola, praticamente sem força nem para levantar a sua própria cabeça. E aí é que as dificuldades começam a aumentar para nós veterinários. E por último, a gente pode observar, sem tocar na ave, tá? Movimentos respiratórios. Se ela está dispneica, se ela está com o bico aberto, fechado. Isso também já mostra para a gente se essa ave está em estado de emergência ou se ela está só no estado crítico. Tá? Pode passar. A avaliação da ave, conter ou não conter essa ave, esse é um mistério que todo veterinário, quando inicia sua carreira, né, veterinário silvestre, passa na clínica. Não é verdade, Camargo? Quando que a gente deve conter? Se eu conter, pode morrer. Se eu não conter, também. Aí a gente segue algumas regrinhas. Primeira delas, avaliar a real necessidade de conter, de pegar nessa ave. Apenas aves em colapso ou suficientemente calmas, ou seja, sem alterações cardiorrespiratórias, deverão ser contidas. Como assim? Ou a ave que está em colapso, está para morrer, ou eu contenho, ou ela vai morrer. E se eu contiver ela morrer? Bom, ou eu contenho, ou ela vai morrer. Então, tanto faz, se eu conter ou não, ela vai morrer. Eu arrisco conter. Se a ave é bem calma, está bem tranquila, acostumada com manejo, como que eu vou saber se essa ave está acostumada com manejo humano? Óbvio, com o proprietário, na sua anamnese, ouvindo o que ele tem para te dizer. Se você vê que é uma ave que já está acostumada a vir no dedo, o cara fala que pega direto e tal, você já pode arriscar pegar, porque talvez você, a sua chance vai ser bem menor de perder esse animal. Avaliar a necessidade de sedação. Tem muitos animais, aves, principalmente psitacídeos, que eu realmente avalio a necessidade de sedação e eu cedo. Coloco isoflurano. Sabe o que é o isoflurano? Vocês não sabem o que é o isoflurano? Meu Deus, a turma da tarde, então hoje, na hora que eu falei que ninguém responde nada, deve ter viajado. Hã? Não tiveram anestésia ainda, né? Eu sinto que eu estou no semestre errado. Eu sinto, eu falei, não, tinha que estar mais. Tá pro final. Não, tinha que estar mais cedo. Tá mais cedo, porque o pessoal se interessa bastante. Não, mas eu não posso estar mais cedo. Tá mais interessante, tá tão interessante. Poxa, não, mas aí é muito difícil de lidar coisa muito básica. Eu perco tempo da clínica de silvestres. Isoflurano, gente, é um gás inalatório, volátil, anestésico mais usado hoje na clínica veterinária, tá? Nas cirurgias veterinárias, tá bom? Acho que o propofol deve ser o mais usado endovenoso, o isoflurano é o inalatório, o volátil, tá? E é muito fácil, porque ele é muito seguro. Então a gente não precisa entubar a ave, a gente coloca um saquinho na gaiola, diminui o espaço morto, coloca o tubinho do ISO e liga. Vai dar 5 minutos. minutos, dependendo da espécie, ela vai começar a titubear, você tira o fuleirinho, ela já vai se assentar no chão e daqui a um tempinho ela já está sedada. E aí a gente consegue trabalhar muito melhor com essa ave, sem estresse. Existe um risco, que é o risco eminente para qualquer sedação, até para quem vai no dentista, certo? Só que esse risco, gente, tanto o risco da sedação quanto o risco da contenção, tem que ser avisado para o proprietário antes. Você vai falar para ele exatamente o que você vai fazer e quais são os riscos. E quem vai optar será ele. Se ele aceitar que você pegue aquele animal na mão, ou que você contém, ou que você cede, você vai pedir para quê, doutor? E guarde aquela autorização como se fosse sua vida. Porque se essa ave morrer, se for ainda uma calopsita, ainda vai, custa R$150. Se for uma cacatua, uma palme. O Kamal tá com uma palme e tá aí. Tava ontem na mão aí, postando para todo mundo que ele tá apaixonado. Quanto custa a palme que você pegou? 180 mil. A gente atendeu ela tem 2 meses e o proprietário não tinha autorizado a postar a foto dela. Só que aí chegaram mais duas no Brasil, aí eu falei pro cara, a gente posta, né, quando sabe mais qual é, falei, só que qual o bico que a gente mexeu. Eu deixei escuro, a gente tinha mexido, não deixou. E a bolsa então, de bolsa, você tem a foto. Não, não é inalatória, cara, não é medicação pra cara, é estrutura. Preta, e ela tem a região artérica, que é centena aqui na material, a região da face e vermelha. Bom, pessoal, vocês vão ter muito tempo de tirar, de fofocar aí com o canal na aula que vem. Essa hoje é a minha, não tô com ciúmes. Tô brincando, gente, que eu tenho pouquíssimo tempo pra falar tanta coisa pra vocês. E eu quero que vocês fiquem acordados, eu vou começar a macaquear pra lá e pra cá aqui pra vocês. Eu tô cansada já dessa aula, até 2 vezes. Né? Não, a anestesia inalatória é, na verdade em aves tudo é maior, ela é tão pequena, e quanto menor o animal, os riscos vão aumentando, né? É um pouco maior sim, mas é porque é muito mais difícil a gente reverter uma ave em choque anafilático e parada cardiorrespiratória do que um mamífero. Então, de todos eu acho que é a espécie mais sensível. É porque você focou bem nesse, de avisar o proprietário. Macaca velha, depois que sofre um pouco, não sofre mais, viu? Isso mesmo. Eu já deixei de ir pra Disney, achar que todo mundo é o Mickey e a Minnie. Eu sei que as pessoas são vingativas e são ruins. Infelizmente, se você salvar o animal dele, você vai ser eternamente a deusa da vida dele. Se você perder o animal dele, você corre um grande risco de ser processada, porque você nunca sabe o tipo de ser humano que você está lidando. E os psicóticos são os piores, porque eles transferem um amor absurdo para aquele animal, eles nem cuidam do animal direito, mas eles transferem aquele amor. E nessa transferência, quando você perde o animal, por mais que o animal já venha morto para você praticamente, a culpa é tua. E aí eles giram um processo, sabe, uma vida inteira para conseguir perturbar o veterinário que perdeu o bicho. Que são pessoas desequilibradas. Tá. Agora, óbvio, gente, estou falando de raras exceções, uma minoria. A grande maioria, são pessoas do bem, são bacanas, mas a gente tem que se preparar para as terríveis. Porque essas é que ferram toda a vida. Uma só destrói a tua vida. Entendeu? Então, a melhor coisa está sempre dentro da lei. Alvará de funcionamento, nada vencido, sempre dentro da lei. Tudo que você for fazer que exija um risco, faça com assinatura do proprietário e consentimento. Isso, consentimento, obrigada. Pessoal, tenha em mãos todo o material necessário antes de capturar a ave. Tudo. Tá? Imagina só. Kamal, chegou essa cacatua fungada pra nós. Tá cheio de fungo. Eu contive, ó, segurei aqui que tá o bico, ela tá brava. Contive com o pé, peguei ela na mão. tratado de animais selvagens, abre lá em Psitacídeos, nas cacatuas, veja a dose do diazepam com a ketamina, que eu acho que eu vou dar uma sedada nela. Mas aí você tem que pegar a ficha dela e ir lá no doutor Armando para você ver se... Não precisa mais não, Mari morreu. A diferença. Mari, diazepam. Aqui. Gente, eu tenho uma seringa. É uma seringa de verdade, olha aqui, ó. Anestesiou, parâmetros normais, tá ótimo. Podemos fazer todos os procedimentos. Gente, eu não trouxe esse casaco para fazer o fantoche aqui. Usei hoje na aula da tarde, eu falei, nossa, ficou tão bom. Vocês entenderam o que é importante? Eu não vou mais agora viajar, dá aula sem meu casaco. Vocês conseguem entender? Eu estou tentando passar para vocês um pouco da clínica de Silvestre. Quem acompanha um pouco, né, mesmo com os próprios animais, sabe, né, vamos conversar sobre seus pets, sabe de como é complicado a gente atender várias espécies no mesmo dia, ter dois na mesa de atendimento e três te esperando lá fora e você não sabe que espécie que vai entrar. Então é importante você já pegar, já imaginar o que tem e falar, olha, eu acho que tem isso, tem aquilo, eu já acho que eu vou fazer isso, já vou pegar uma vitamina A, já vou pegar um glicopan, já deixa tudo preparado, porque você vai utilizar. E tudo preparadinho sempre, já com as doses de emergência também ao lado. A gente já deixa tudo, adrenalina, epinefrina, o corticoide, tudo que precisar quando a gente pega um paciente de risco, tá? Óbvio que eu uso isso muito mais para aves, né? Com jabuti até infarto, eu tenho tempo de fazer uma viagem, ter dois filhos, viajar para a cidade, aí pode ser que o jabuti morra. Mas a ave, não. Observar se o ambiente está propício. Quantas vezes no hospital veterinário eu estou atendendo com as meninas, um jabuti, uma iguana, um macaco, sai, a gente liga o ventilador, nossa, calor, o macaco está passando mal. Né? Precisamos de um pouquinho de vento. Esquecemos de desligar o ventilador. Próximo cliente que entra, ave. Pode falar. Não? Entrou a ave, o ventilador ficou ligado. Você vai abrir, vai pegar essa ave, pode ser que não aconteça nada. Pode ser que você não perca ela da mão. Quanto mais experiência você tem, menos você perde. Mas pode ser que aconteça de você perder. E aí... vai ser o massacre da Serra Elétrica. A primeira coisa que ela vai fazer, ela vai bater no ventilador, vai cortar a cabeça dela, vai voar sangue na parede, vou apertar assim. E a culpa é de quem? A culpa é sua. E é mesmo, de fato é. Aí eu não vou negar. Eu acho que se o resto tinha que ser que nem essa frente, olha, aí que o processo rola solto, porque se não entrou, né? Se entrar junto. Calma, Ana, tá tudo tranquilo. É que a Ana, coitada também, se ninguém vai conseguir ter ferro, Tiana. O pior bicho que tem pra tirar sangue. Ela ficou ali junto, ela começou a chorar. Falei, Ana, calma, demora um pouquinho. Foi ela que eu fui. Tinha que ficar pra ela mesmo. Ela já sai. Mas agora eu vou instituir só tirando coletar sangue de ferro e te anestesiado. Nem eu tô afim mais. Peguei uma lá e falei assim. Eu pegava a veia, sai rasgada. Pegava, falei, meu, daqui a pouco ela vai chegar toda assim, ó. Fatiada, proprietário de costas. Acabou, falei, acabei. Bicho do demônio, cara. Ó, bicho do demônio, gente. Poodle, pinche, papagaio, ferret. Gato também. Não, gato não é. O capeta é o é. Então, pessoal, eu na de olho no bicho, lembro muito bem que uma vez eu tinha secado, tem uma sala minha que era toda para atender silvestres, né? Bem, tinha redinha e tal, aí acabou que reformou, me expulsaram de lá. Porque aquela sala era mais escura, era melhor que ficar aqui, me expulsaram de lá. E eu fui para uma outra sala, me adaptei nessa outra sala, e um dia eu não pude mais usar nessa minha outra sala e fui usar uma sala do lado que não tinha, eu esqueci. Tá vendo ali em cima onde tem o vidro? Uhum. É exatamente assim, só que ali em cima não tinha o vidro. Ah, não, deu outra. O sabiá foi. Eu saí. Quando eu consegui chegar na recepção, tava o sabiá assim, um monte de cachorro e gato assim. E o proprietário assim. O que eu vou fazer, cara? Eu de quem? Com a minha. Escapar. não pode acontecer, porque o bicho foi lazareto, ele pediu tal amor. Eu soltei. Não. Nossa, gente, me enganou. Pode entrar. Você não vai entrar? Ô, oh, parceiro, beleza? Ventilador no topo, quando entra água e não desliga. Eu falo, cadê o ventilador? Ah, é mesmo. Então, assim, é normal a gente vacilar. Quanto mais a gente falar sobre isso, mais vocês vão internalizando. Manipular a ave minimamente, gente, o rápido, mais rápido que puder. Em casos de aves de espinheira, suplementar com oxigênio. Acabou, parou, colocou a ave na gaiola, coloca o oxigênio ali na gaiola, fecha a gaiolinha, bota um oxigênio, uma lâmpada de aquecimento. Liga, muitas vezes, um nebulizador para também umidificar o ar, porque senão fica muito seco. Para poder se recuperar, abaixa a luz da sala, apaga, fica tudo silencioso. A ave não dá para a gente atender em ambiente de hospital, é muito complicado, tá? Tanto é que aqui no hospital veterinário eles estão fazendo um centro só para silvestre, separado. E garantir aporte calórico, aquecimento e energia, que é a glicose. O tramadol, eu chamo ele de tramadol porque ele é muito louco, gente. Mas é camal o nome dele, mas pode chamar o que vocês quiserem. Tramal, camal, o que vocês quiserem. Macau, jamal, o que vocês quiserem. Ele vai falar um pouquinho mais para vocês a respeito do metabolismo das aves, o porquê que elas necessitam de tanto calor para manter sempre, não gastar tanta energia, né, para manter a temperatura alta, e sim a gente fornecer isso e para que ela possa gastar a energia dela com outros processos fisiológicos de maior importância. Então, quanto mais a gente oferece calor e energia em forma de glicose, mais essa ave se estabiliza e entra em homeostase térmica, fisiológica, e ela não gasta mais para ficar mantendo o seu metabolismo nesse que é, infelizmente, não, felizmente, metabolismo extremamente acelerado, a gente chama esses animais de animais hipermetabólicos. Então, eles têm um metabolismo extremamente acelerado e eles utilizam muita energia. Qual é a temperatura ideal? Ideal? A temperatura de ambiente, a temperatura do ambiente. Tá? Normalmente, a gente não precisa aquecer ela em excesso. A temperatura ótima dela, a gente fala isso bem varia mais ou menos em torno de 39 e 40 graus. Muito difícil você conseguir ficar mensurando, você tem que ficar toda hora colocando termômetro. É legal você ter um termômetro de ambiente. Eu gosto de deixar a temperatura, sempre uma lâmpada de aquecimento, uns 30 centímetros dessa ave, mantendo a temperatura do ambiente em torno de mais ou menos aí, quanto que você mantém de ambiente? De 32, 33? Porque se você precisar resfriar ela, já era, né? E outra também, a variação da temperatura do ambiente também te ajuda. Você está quente, você deixa uma lâmpada, fica muito quente, ela pode entrar em estresse calórico. Ela pode até fazer uma febre, não é tão fácil a gente misturar febre em água, porque você pegou ela na mão, ela já sobe a temperatura para 41, 42. E aí você acha que é febre, não é, é só estresse. Mas o ideal seria uma temperatura ambiente aí de uns 30 graus. Tá? Que eu acho que é bem razoável. Em aves enfermas, obviamente, que as coisas mudam um pouco, porque elas gastam muito mais energia para manter o metabolismo. E sendo assim, perdem mais calor e você precisa então repor mais. Mas você vai entender um pouquinho isso melhor no decorrer da aula e depois na aula de fisiologia dele. Pode passar. Avaliar a ave quanto ao exame físico. Então, o que, que a gente tem que avaliar nessa ave? Eu resolvi que eu vou pegar ela na mão. Eu decidi, peguei. Quando eu achar que foi possível, então, conter, eu já vou pegar ela rapidamente. O primeiro passo que eu faço, gente, é com um pequeno chumaço de algodão molhado, com um pouquinho de álcool ou água, enfim, afastar as penugens do peitoral para que eu consiga visualizar a cavidade celomática da ave. Vocês vão aprender em anatomia e fisiologia que a ave não tem diafragma, então a gente não divide em cavidade torácica e abdominal. Tá? É tudo cavidade celomática, tem apenas um celoma, né, que recobre todos os órgãos internos. E tem umas coisas muito interessantes sobre isso, né? A ave tem um pulmãozinho que não colaba quando exposto ao ar atmosférico. O Kamal vai depois dar uma aulinha que vai explicar melhor. Eu não vou entrar nisso, senão a gente perde o foco. Primeiro passo. Abriu para a gente olhar como que está esse músculo peitoral. O que vocês acham que é isso aqui? Vocês sabem o que é isso aqui? A quilha do externo. Os dois acertaram. Tá? Esse é o osso mais importante para a gente visualizar o score corporal dessa ave. Porque através desse osso a gente percebe se essa ave está emagrecida ou não. Ou levemente emagrecida, severamente emagrecida. Vocês vão ver exemplos de como elas são. E aqui a gente tem, ó, uma região onde se concentra os intestinos e um pedaço do bordo do fígado, que a gente também consegue ver quando tem alteração. A gente consegue ver essa região amarelada, alaranjada, roxa, esverdeada. Todas as cores são sinais de alguma infecção, né? Ou alguma doença pré-existente já nessa região gastrointestinal. A partir daqui, a gente também consegue ver alguns detalhes. Por exemplo, hidratação dessa ave. A gente vê pela prega da asa. A asa tem uma pequena pelezinha que fica descoberta, fica uma área ptérica. A área ptérica é uma área sem pena. Tá? E aí você consegue ver se essa pele está enrugada, se ela está brilhante, viscosa, ou se ela está ressecada. Isso indica, é um pouco de indicativo de hidratação. A gente também consegue ver isso através dos olhos da ave, um olho mais fundo, mais ressecado, mas mesmo assim a gente não tem como usar um ou outro parâmetro. Eu gosto de usar normalmente os dois. Coloração das mucosas. Mucosa de bico de ave varia muito. Então é difícil você falar, não, está desidratada, está anêmica, porque a mucosa está branca. Então, para mim, mucosa oral e periftálmica da esclera, não periftálmica, da esclera dos olhos, eu acho um pouco complicado para a gente ver hidratação. Eu gosto bastante de ver pela cloaca. Então, se essa cloaca não está muito empolgada, ela está hidratada, ela está viscosa, ela tem uma coloração rósea, é uma cloaca saudável, se normalmente a ave tende nos exames responder como se estivesse em forma saudável. Mas isso também vem com o tempo, gente. Não é uma coisa fácil da gente avaliar. E uma coisa que eu acho muito interessante é o tempo de preenchimento capilar. A gente abre a asa da ave, tem uma veia muito bacana que a gente usa bastante para coletar sangue, que é o NAR. E às vezes você faz uma leve pressão e quando você solta, ela tem que voltar a perfusão vascular em um segundo. Cachorro é fácil, né? Você puxa, leva a cova, fica um... 2, 3, não está desidratado, voltou. A ave é 1 segundo. Então você tem que ter pensamento rápido ali para saber se existe ou não algo que você possa fazer em termos de hidratação. E a gente já vai ver as vias. Eu falei da escara dos olhos, tá? Inspeção da superfície corpórea, coloração das penas, muito importante. Penas com pigmentos amarelados, pode ser excesso de gordura, penas com listras pretas, pode ser estresse de cativeiro, estresse nutricional, a gente vai passar brevemente por isso na aula de patologia. E a pele, gente, pele é muito importante. Uma pele saudável, ela tem que ser assim, ó, rósea, e a membrana de tecido conjuntivo que cobre essa musculatura tem que ser única. quando a gente pega uma pele com descamação, como se fosse caspas, alguém já viu ave com bastante caspa? Você pega assim, olha, ela está inteira de caspa, às vezes ela se coça, até voa. Isso é sinal típico, clássico de hipovitaminose A. E a hipovitaminose A acompanha a ave a vida inteira. Tá? É raro a gente não pegar ave com hipovitaminose A na clínica veterinária. Obviamente a gente depois faz uma palpação rápida, né, de membros, asas, músculo, peitoral, membros, extremidades, patinhas, tudo rápido, gente. Ninguém fica fazendo palpação, isso aqui a gente faz em um segundo. Só de você pegar na ave, você já começa a sentir, ela está inteira na sua mão. Então ninguém perde tempo para fazer igual faz na clínica, igual cachorro e gato, que faz os movimentos, torce, pega falando, não, não tem isso. Aliás, nem na clínica fazem isso, né? A gente ensina, aprende isso, mas não faz. E por último, a auscultação e aferir temperatura e pesar. Isso aqui, gente, eu coloquei por último, porque o livro, né, as referências bibliográficas que eu uso, eles mandam fazer nestas etapas. Eu uso isso aqui em primeiro lugar. Tá, eu até queria que depois você colocasse em vermelho, que eu segui uma referência bibliográfica famosa, mas eu uso isso aqui em primeiro lugar. Por quê? Porque na hora que eu pego a ave, a primeira coisa que eu faço é auscultar coração e sacos aéreos. Antes que altere muito. Porque se eu ficar manuseando ela, vai alterar, vai aumentar os batimentos. E eu ainda já não consigo auscultar nada mesmo. Fazendo dessa forma, eu consigo... Obrigada, Mari. Eu consigo já ter um parâmetro se ela tem um problema cardíaco pré-estabelecido ou então algum acometimento em sacos aéreos. Tira a temperatura antes de pegar bastante, porque assim é um tempo que a temperatura não vai subir tanto, né, para fazer de repente uma falsa febre. E peso a ave sempre que possível. Por que que eu tenho que pesar? Para quê? Hã? Para fazer dose de medicamento. E aí eu pergunto para vocês, e quando eu não pego essa ave na mão, o que que eu faço? Faz uma média, a gente vai até a espécie, por isso que é importante fazer a resenha, e pega a média de peso, sendo macho ou sendo fêmea. Se a gente não sabe o que a ave é, a gente pega literalmente a média entre os dois sexos. Eu sempre uso uma média baixa para um peso baixo, eu prefiro estimar tudo para baixo. Por quê? Porque se ela tiver uma hipersensibilidade ao medicamento, eu não vou matá-la. E ela vai dopar rapidinho. Se ela não tiver uma hipersensibilidade ao medicamento, talvez eu tenha que dar um repique. Tá melhor do que vocês calcularem tudo para alto e... Não tá gravando o que eu fiz. Isso que é a parte boa de não falar. Vocês perdem a ave, tá? Então, por isso que eu sempre acho melhor fazer tudo isso e aí depois, se te sobrar tempo, faz o resto. Posso passar. Bom, beleza, então vamos fazer aquela inspeção, estamos fazendo toda a palpação, auscultando, tudo mais, e de repente essa ave dá sinais clínicos de choque. E agora, o que a gente vai fazer? Como que eu vou reconhecer que essa ave tem um sinal clínico de choque? Donnelly e uma equipe louca lá, eles estudaram, através de muitos atendimentos de muitas aves no hospital veterinário, e eles fizeram um beabá do que eu devo perceber, como eu devo agir no momento que eu tenho que liberar aquela ave, não importa o que esteja acontecendo. Então, primeira parte, se o paciente estiver taquipneico muito, você está se contendo ele, afrouxa um pouco sua mão. Tem paciente que na hora que se afrouxa, ele vem com uma força absurda para tentar te pegar, para tentar escapar. É o momento que você fala, pega de um e fala assim, ah, safado. Se você afrouxar e ele bota na caixa e começa a rezar, solta imediatamente essa ave, tá? Oferece, você pode até dar uma afrouxadinha, pede pro seu parceiro, cada um afrouxa só um pouquinho sua mão, ele vai afrouxar, oferece um pedaço de papel, uma toalha, vê se esse paciente bica. Se ele não tentar bicar, não tentar pegar a sua mão ou alguma coisa que você oferecer, solta essa área na caixa e começa a rezar. Se a força prensa do pé, normalmente a gente põe uma luva, calça uma luva e põe o pé dessa ave no braço. Eu gosto muito de usar o braço porque minha mão é minúscula. Se cortar um dedo, eu vou ficar assim. Vai parecer mão de anão. Então, eu sempre uso o meu braço. E normalmente arara, papagaio, eles têm uma força prensa bem forte mesmo. Então, eu ponho uma luva ou um jaleco e eles seguram. Se você começar a sentir que a força da pata no seu braço, no seu dedo, tá enfraquecendo, solta essa ave, começa a rezar. É sério, gente. Não, isso é o resto da noite, né? Pra Raul Seixas, fala, Raul, protege toda noite, porque você tem a melhor se começar a rezar antes. Se a ave permanecer, na hora que você pegar, você vai ver que ela vai tentar, né, sair da sua contenção. Depois que ela estressar, que ela utilizar todos os estoques de energia dela, por isso que eu já ofereço no bico quando eu pego imediatamente a glicose, que é para dar uma ajuda. Isso é uma coisa minha, básica, vocês vão me ouvir falar muito isso. Quando ela cansar de lutar contra vocês, ela vai desistir. Se ela desistir, ela vai ficar quieta. Tá aqui pinega, com o bico aberto, mas quieta, em alerta. Se ela começar a prostrar e fechar o olho, e você vê que ela não está mais respondendo aos estímulos externos, mas solta, sabe, e começa a rezar. E aí, gente, no último caso, se não souber o que fazer, bota esse bico animal na caixa, põe no ambiente calmo, apaga as luzes, fica só observando, se possível, oferece oxigênio para ela ventilar e voltar, sempre na gaiola, tá? Senão ela entra numa acidose aí. Coloca o oxigênio na gaiola, se possível, antes de colocar na gaiola, já joga 2-3 gotinhas de glicose, 50% na mucosa, no bico, ou até na cloaca. Às vezes eu misturo com soro e puta dentro da cloaca. Se a ave estiver muito desfalecida, que eu vejo que ela não vai conseguir deglutir, vai na cloaca. Gente, dá um jeito, o importante é entrar. Coloca uma fonte de calor e deixa essa ave quietinha ali do lado. Enquanto você pensa o que fazer. Se essa ave se estabelecer em questão de 10 minutos, você pode pegar ela de novo. Se essa ave demorar 20, 30 minutos para voltar ao normal, devolve o proprietário e fala, começa a rezar. Não pegue mais ela. Tá? Aí é o caso da gente pegar um paciente e usar a... O que é isso? Põe na gaiola, depois taca na máscara, tá? Aves nesse estado de estresse, indicado sedação. Beleza? Pode ser por anestesia inalatória, pode ser por medicamento intramuscular, não importa, mas vamos sedar. Pode passar. E exames complementares, vocês sabem o que são exames complementares? Sabem, né? Todo mundo aqui já fez. Quando a gente pede exames complementares? Um centro diagnóstico, por favor, de preferência no meu. Quando a gente pede? Confirmação. Quando não consegue chegar a um diagnóstico definitivo, certo? E com as aves também funciona assim? O que vocês acham? Maravilhoso! Australiano? Exame de fezes, eu falo, ninguém acredita em mim. Eu adoro merda. Um principal exame de fezes. Porque você não precisa mexer na ave, não é invasivo, e você descobre muito sobre ela. O que ela come, se digere, o que digere, como digere e o que tá junto, comendo junto. Quais os vermes que tem? Entre eles, todos, né? Os hematóides, as carinhas, os usuários, enfim. Então, o exame de fezes vai te dar um bom panorama dessa ave por dentro, mas às vezes não é o suficiente. O que eu faço, gente? Se eu tenho uma ave de espineica, o que vocês fariam com uma ave de espineica na gaiola? Vocês desconfiam do quê? Que possa ser o quê uma dispineia? Uma pneumonia. Fazer um raio-x. Aí eu pergunto para vocês. Isso seria o comum para todos nós. Mas se você conseguir pegar na mão ao escutar e ver que tem ruído no saco aéreo. Tem sibilo no saco aéreo. Você já sabe, então, que existe um acometimento de saco aéreo aí também. Tem certeza que você precisa deitar essa ave no raio-x? Melhor do que isso, inicie um tratamento com antibiótico terapia sistêmico, ou oral ou injetável, da forma que você puder, e nebulização, porque saco aéreo é extremamente pouco vascularizado, extremamente pouco vascularizado. É bem pouco vascularizado e dificilmente os nossos antibióticos chegam até ele. A nebulização faz com que então essas partículas de antibiótico cheguem e, né, adentrem no saco aéreo. Então a gente já faz o tratamento, assim, o tratamento profilático, mesmo essa ave sendo sintomática, mas a gente não tem fechado o diagnóstico definitivo. Aí que vem, vem o porém de quando usar. Se realmente necessário. Por quê? Tratamos com dois tipos de antibióticos diferentes e a ave não melhorou. Nego, você pode estar lidando com uma tuberculose. Vai para o raio-x. Se morrer, morreu. Porque aí você vai falar para o proprietário. Isso é perigoso, não só de ser uma coisa que de repente é fácil da gente descobrir, a gente não descobriu porque a gente não fez exame complementar, como pode ser uma zoonose. Aí vai para o raio-x. Ceda, manda para o raio-x. E aí, já que sedou, aproveita e faz o quê? Tira sangue, lindamente, manda para fazer uma cultura, uma hemocultura, e se possível faz uma cultura de fezes também. Eu adoro fazer cultura, eu sou cultura. Meu nome é cultura. Por isso que eu coloquei exames complementares se realmente necessário, tá? Porque aqui na clínica de aves a gente não é tão cientista, a gente é mais humano. Eu não quero saber se eu vou fechar meu diagnóstico, eu quero meu paciente vivo. Beleza? Eu faço uma hidratação subcutânea. Dá pra pegar a veia de ave? Dá, tenta lá. Você pega, você tira sangue, vai botar um catéter. Ah, mas eu vi fazendo uma arara, tá fácil, faço olho fechado, pega uma calopsita. O que vai chegar na sua clínica? Vai chegar arara? Vai chegar uma palme? É bem difícil. Vai estar assim de calopsita zoada. E periquito, agapório, não sei porque tem gente que gosta de agapório. Agapone, periquito, australiano, esses aí que você quer que você... Os caras pagam R$30 e acham um absurdo pagar 150 na tua consulta. Dava pra comprar quantos? 5. Pessoal, eu coloquei em vermelho, vocês vão sempre ver eu frisando nisso aqui, tá? Eu coloco em vermelho o que é fundamental para instituir a homeostase novamente nesse animal. O resto, gente, é para a gente tratar a doença, mas para a gente equilibrar o ganho e perda dela de energia, é fundamental a gente oferecer aquecimento. Temos várias formas, tá? Temos lâmpadas, tem uma aula que a gente vai falar de répteis, que eu dou as lâmpadas para répteis, essas são as mesmas para aves, muda pouca coisa. A gente antigamente usava lâmpada de aquecimento, agora as lâmpadas são frias, a gente não usa mais. Então aquelas lâmpadas antigas que vão sair de linha, vermelha, azul, de 40 watts eram perfeitas, porque eu cobria um lado da gaiola com pano preto para não ficar claro, e eu colocava aquela lâmpada e você via que automaticamente a ave já chegava perto do calor e se aprumava ali. Graças a Deus, inventaram as lâmpadas UVB, inventaram a lâmpada de cerâmica, que é sensacional, porque ela emite calor, né, e não emite luminosidade, então é perfeito. Uma ave que fica na luz, ela acha que é dia o tempo todo, ela fica frenética, gastando toda a energia dela, morre rapidinho. Pode ver essas aves de bar de pinguço? O bar que o Guilherme frequenta? Aposto que o lugar que o Guilherme toma a pinga dele com mel tem ave na parede. Sem ter um trinca-fé, agora tipo, o pessoal bebe aqui. Aí só bebe aqui. Todo bar de pinguço tem uma ave estressada que fica acordada até a meia-noite. São aves que morrem cedo. Hã? Viradas, às vezes vira morte, porque os caras não guardam. Morre cedo, gente. Morre cedo, adoro. Oxigenoterapia, gente, 40 minutos pelo menos dentro de uma caixa. De preferência, uma caixa aquecida, né? Ou o oxigênio pode ser aquecido também. Eu gosto muito de facilitar com oxigênio, nebulização com antibiótico, porque a umidade é oxigênio e lâmpada. Vira uma estufinha, cresce até maconha ali. Não me processem, gravadores. E, se possível, o Ringer lactato, ou não sabe o que está acontecendo, soro fisiológico. O Ringer lactato com uma solução glicosada, né? Você usa a glicose diluída em 2,5% via subcutânea, não necrosa. E a ave aguenta bolos grandes de até 10 ml em cada prega. Então se hidrata legal ela. Agora, se for uma ave que está muito criticamente em estado de emergência, a gente vai ver lá, tem outras vias, tem mais pra frente. E aí, por fim, a gente usa os polivitamínicos, né, que eu uso sempre, antibiótico terapia, analgésico, anti-inflamatórios, não esteroidais, corticosteroide, antialérgico, protetores hepáticos e gástricos e suporte nutricional. Isso, gente, é o beabá do atendimento e suporte. Eu não vou ficar dando para vocês atendimento, medicamento, tratamento, porque isso vocês têm um livro. Eu quero que vocês saibam diagnosticar a doença. Isso ninguém vai ensinar para vocês. A partir do momento que você falou, eu sei que isso é hipovitaminose A, você vai num livro qualquer, que você tenha um pequeno, né, um pequeno dicionário de Silvestres, um pequeno compêndio veterinário de Silvestres, e você vai lá hipovitaminose A. Te entende, eu te mostro o que você pode dar. E eu recomendo todo mundo ter pelo menos um Capiter, que é aquele formulário do Exotic, que é um formulário que tem todas as espécies de tratamento para todo mundo. Ele é pequenininho, não é muito caro, né, Camão? É, mais ou menos. A perto desse aqui, que é 600 pau, tá bom. $1, né? Quase 4 reais. Bom, tô vendendo a mais barata. Desculpa, eu não entendi como que você faz a quimioterapia. Como que você aplica? Só insulina? Direto na pele, seringa de insulina. Tem várias vias, você pode usar entre as escápulas. Aqui a gente tem, normalmente na maioria das espécies, a gente tem um saquário cervical, o Kamal vai explicar isso. Mas entre as escápulas, um pouco mais abaixo do saquário, você tem uma pele razoavelmente frouxa que você pode aplicar. E as peles das pregas das asas também são boas, mas isso a gente vai ver na prática. É difícil falar. Difícil você imaginar. Nossa, a gente vai... Se vocês trouxerem as aves na prática. Pessoal, importante, instituir um fácil manejo para o proprietário. Não vai passar o manejo, o proprietário vai resolver fazer assim com o pescoço da ave. Fácil manejo. Tá? Então, de preferência, pede para o proprietário trazer a ave todo dia que se aplica. Você ganha, reduz o valor do negócio, ele ganha e a ave sai viva. Todo mundo ganha. Porque o proprietário fala que vai fazer em casa tratamento, mentira. Ah, é raro o proprietário que consegue fazer um negócio certinho. E outra coisa, falar que vai botar a medicação na água, por favor, o máximo de medicação que vocês podem botar na água, o máximo, é uma terramicina, que é um antibiótico que se usa a vida toda, que faz efeito na água, porque eu sei, e no máximo um cálcio, que eu sei que ele tem tropismo por água, ele não degrada. Vitamina, gente, na água. Isso é a coisa mais estúpida que já fizeram. Tipo, trazem um tubo desse tamanho de tubo âmbar, cheio de vitamina C, âmbar, o tubo é preto quase. E aí tá na instrução, não colocar em contato com a luz, não colocar em contato com o ar. Aí nós vamos lá na avicultura, aí o dono da avicultura, que devia ser preso, fala, ó, você pega isso aqui, ó, bota 2 ml na água todo dia, que o bicho vai ficar bom. Aí você vai dando com uma bocoió, compra o remédio, põe na água. Deu 10 minutos que o remédio tá na água, não tem mais nenhuma vitamina ali. Oxidou tudo. Além do que, em 10 minutos, a ave nenhuma toma água. Ela toma um pouquinho todos, o tempo todo, assim, durante o dia. E olha lá, psicacídio quase não toma. E se você botar medicação em água de psicacídio, ele não toma mesmo. Então, o ideal de vitamina é no bico. Remédio no bico. A gente só trata na água frango de criação, de granja. Anseriforme, marreco, pato, esses animais de criação, de granja. Isso a gente trata na água. Animal de pet, a gente trata no bico. Pode passar. E a recuperação desse animal? Colocar essa ave num local calmo, num lugar calmo e silencioso. E sempre manter oxigênio, calor e, se necessário, dar-lhe piques de glicose no bico até essa ave empolerar. Empolerou? Tá espertinha? Tá ok. E cuidado, que é um bicho sacana. Eu já peguei ave de aluno aqui na aula prática, que não voltava, a gente ficou segurando, contendo. Ela começou a dar aquela inconsciência, aquela desmaiadinha. Botei no fundo da gaiola, ela piorou. Começou a ficar extremamente despideica, aí eu falei para a proprietária, calma, 5 minutinhos ela já vai melhorar. Apaguem a luz, os alunos fiquem quietos, aí começou 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, aí a proprietária começou a chorar, aluno. Falei, calma, eu ainda acredito, temos uma chance, mas e se ela não voltar? Eu falei, se ela não voltar, eu sinto muito, realmente. Rapaz. Deu 25 minutos, eu falei, eu vou dar essa extremoção porque ela vai embora. E aí a menina já estava até assim, já ligando, eu falei, ela liga para tua avó. É um canário? Fica no canário. É? Era da Tati. Foi na aula prática, foi no hospital, na aula prática. Na aula prática. É que a gente estava no hospital, na aula prática, na aula prática. Meu, os alunos começaram a ir embora, foi ficando só meia dúzia de aluno que queria ver se ela vinha empacotar, não, e ela chorando. Ela falou, eu vou ligar pra minha avó, o que que eu vou falar? Eu falei, ah, fala que morri em procedimento, sei lá o que você vai falar. De repente, eu falei, quer saber? Ela não voltava, eu vou pegar uma adrenalina e vou aplicar nela. Quando eu peguei a seringa, eu puxei a adrenalina, gente, foi uma questão de uma piscada, ela voltou. Aí foi aquele susto pra todo mundo, eu falei, não falei, Tati, olha aí que lazarinha, foi pra de matar essa ave. Mas ela voltou e nossa, piu. Falei, gente, é como se nada tivesse acontecido, é como se ela não tivesse sofrido absolutamente nada. E aí quem tava junto viu, tô mentindo? Olha, eu aumento, mas eu não invento. Juro por Deus, foi pura verdade. Depois dessa, eu falei, ó, vocês podem esperar até 25 minutos. Livro nenhum diz isso. Diz que é no máximo 10 minutos. Mentira, 25. Eu tenho prova. E aí, quando isso acontecer, ela empolerar e ficar pineica e com o bico fechado, vocês podem liberar essa bebê pra casa, então. Pode passar. Mas aí, gente, aqui no hospital veterinário, isso aí, o bicho pega. Porque até agora que eu falei, nenhuma ave estava em estado crítico. E quando chega em estado crítico? Aí o bicho pega. Aí não pensa duas vezes, não leva para sedação. Por isso que é sempre bom vocês terem esse tipo de aparelhagem na clínica de vocês, ou um colega que vocês ligam e falam, vem para cá já, é emergência. É, na minha clínica era muito complicado porque eu fazia tudo sozinha e eu não gosto de anestesia, não é o meu forte. E depois que eu vim trabalhar no hospital, isso facilitou muito minha vida, porque agora aqui no hospital eu tenho o Igor, eu tenho a Tati, que são anestesistas de ponta e eu confio. Então, e o Igor trabalha muito bem com ele, ele anestesia todos esses pra mim. Essa aqui não. Nesse momento, a gente tem um Doppler para poder fazer a auscultação e manutenção do batimento cardíaco, oxímetro, tudo vinculado a uma fonte de aparelhagem que já te dá a frequência cardíaca do animal, a temperatura e a oximetria. Tá? Isso tudo dentro de um hospital. Eu não tinha isso na minha clínica. Então, dependendo do anestesista que vinha, tinha uma aparelhagem mais moderna, outros nem tanto. O importante é um dobro, pelo menos, um aparelho de anestesia com oxigênio. Isso é fundamental. Um colchão térmico, é óbvio, se vocês não têm um colchão térmico, a gente providencia uma luzinha aquecida, uma garrafa PET, embrulhada no jornal, vale qualquer coisa. O importante é não manter a temperatura entre 39 e 40 graus. Tá? Abaixo de 36 graus, problema. E a gente tem uma via mais rápida de fazer hidratação. Como é teu nome? Do lado. Daiane, uma via mais rápida de fazer hidratação que não seja a subcutânea, é a intraóssea. Uma via extremamente dolorosa, difícil da gente pegar, aqui a gente está fazendo uma hidratação no tibio tarso, difícil da gente pegar e... metatarso, né? Tá conseguindo retirar o tarso, né? Bom, importante não fazer ossos longos, pneumáticos, tipo fêmur, tá? A gente sempre busca fazer ou na una, no rádio una, una, por incrível que pareça, o Kamal vai falar sobre isso, mas é sempre o osso de eleição porque é o osso maior que eles têm na asa, diferente do nosso que é o rádio. Eles é invertido anatomicamente, o Kamal vai falar um pouquinho sobre isso na hora que vem. E aqui, ó, foi uma enucleação que a gente fez no olho de uma calopsita que teve hipovitaminose A, teve conjuntivite por hipovitaminose A, o veterinário não sacou que era hipo A, tratou o tempo inteiro com uma conjuntivite, causou uma lesão de córnea, acabou perdendo o olho, tiveram que enuclear. Por isso que eu falo, cuidado, quem não sabe trabalhar com isso, não tenta, que vai prejudicar o bicho, pode passar. E para a gente finalizar, gente, essa parte, entrar nas patologias propriamente ditas, eu queria só que vocês prestassem atenção, porque essa parte aqui, ó, é o que diz respeito daquelas fotos que eu mostrei agora do hospital. Eu mostro as fotos exatamente para chamar atenção, para vocês entenderem o que, que é o atendimento imediato. A gente considera atendimento imediato classe 1 e 2. Classe 1 e 2... Tá? São animais que estão em estado crítico. Se você não botar a mão, vai morrer. Então, a gente põe a mão. Não questiona, tá? E, se possível, seda. Normalmente, as causas principais são acidentes traumáticos, doenças agudas e doenças crônicas em estágio final, tá? A ave, ela entra num choque como um todo. Então, ela tem comprometimento de vários sistemas. Cardiovascular, neurológico e respiratório. Ela entra em hipotermia. Normalmente, chega já em hipotermia, porque ela esgotou toda a reserva que ela tem. Normalmente, apresenta apneia, dispneia ou taquipneia. Ou até a respiração agônica, que é aquela que já está no estágio final. Que ela já não consegue mais puxar o ar. Hemorragias graves, principalmente daquele proprietário bacana que resolve cortar a asa, principalmente as penas que estão em crescimento, que estão extremamente irrigadas, né? Que ainda estão com a matriz em latência. Algumas por fraturas ósseas, porque voam e caem de qualquer jeito, porque o proprietário cortou a asa totalmente torta, o veterinário ou o cara da avicultura, e tirou a estabilidade de voo para pouso dessa ave. Muitas chegam com convulsão ou por intoxicação das coisas mais diversas que você pode imaginar. Fumaça de cigarro inalada, aquele politetraflu, como que é? Você lembra, Kamal? Politetraflu, etileno, teflon. Politetraflurotileno, que é o teflon, que ninguém sabe que é extremamente tóxico para a ave e causa morte súbita. Para nós também. É, mas a gente não morre, né? Vai inalando com o tempo, acaba se... Eu achei que pra gente não era... Deixar a panela no fogo um segundo pra panela esquentar e depois você jogar o óleo é o suficiente pra você já olhar pra panela e ver só os pés pra cima. Às vezes gente consegue reverter, mas é super difícil. Aí o animal chega com hidríase, que é aquela pupila já, né, com lesão neurológica mesmo. Enfim, e muitas aves chegam com apatia e alteração de consciência e inconsciência. Então ela dá uma desmaiada, volta. Todos esses sintomas são típicos de um atendimento classe 1 e 2, que tem que ser imediato, tem que meter a mão, senão vai morrer. Aí meter a mão, mas antes já pega tudo que vai aplicar. Pode passar. E o objetivo, prioridades terapêuticas, gente, eu fui muito clara, hein? Manter o animal vivo. Esse é o nosso objetivo. Não é colaborar com a ciência, não é fechar o diagnóstico definitivo, é manter o animal vivo. O que eu consegui tirar de grupo depois disso, ok. Mas o meu, minha prioridade terapêutica é essa. E aí eu uso muito o ABC das urgências primárias. Ou seja, o primeiro ponto tem que ver se tem ar entrando. Se não está obstruído, né? A passagem da glote para a traqueia e a coana, que são as entradas de onde o ar passa, da narina para dentro da traqueia. Primeiro ponto é ver se esse local não está obstruído. É fácil ver isso? Não é. Precisa de uma lanterna, um otoscópio, a ave tem que estar relaxada, a gente tem que abrir o bico, enfim. Ok. Segundo ponto, boa respiração. Ela tem que estar respirando. Ela tem que estar com a passagem livre para o ar, nos sacos aéreos ou até o pulmão. Senão eu vou canular o saco aéreo. Como a gente não entuba ave, como a gente entuba ser humano, né? A gente não faz aquelas traqueostomias, a gente entuba um saco aéreo, a gente coloca um tubo no saco aéreo. E por fim, aí eu vou conter hemorragia, vou ver se a pressão arterial tá boa, vou ver se tem, se o coração tá batendo, né? Se o ritmo tá normal. Obviamente, sem esquecer de assegurar o metabolismo através de fonte de energia, tem que dar glicose, senão você vai fazer tudo e vai esquecer a glicose, ela vai morrer. Assegurar a função respiratória, fornecer oxigênio, o calor, óbvio, e aí sim, corrigir disfunções circulatórias, né, estancar a hemorragia, controlar ataques convulsivos e, por fim, estabilizar fraturas ou luxações. Essa é a ordem do ABC da urgência primária. Estabelecer um diagnóstico definitivo e determinar o tratamento, isso vem depois, sabe sobreviver às primeiras horas desse ABC. Lembrando, ter em mãos sempre o formulário com as principais drogas de emergência e suas doses. Calcular todas as doses antes. Eu não abro, não fico abrindo a ampola, que eu sei que é caro. É, aqui no hospital não é minha ampola, não estou nem aí. Não, estou sim, porque é do hospital, é o gasta do hospital, gasta do pessoal que trabalha para fazer as ampolas. Eu quero ser uma pessoa sustentável, uma médica com consciência de sustentabilidade. Então eu peço para elas trazerem a ampola, deixar ali do lado, faz o cálculo do que eu preciso de epinefrina, deixa a seringa ali do lado e falo: Mari, escolhi uma estagiária, Mari, você é responsável de pegar, porque a Mari quase não ficou comigo no hospital, mas tinha sempre a Carol fazer isso. Você é responsável em pegar esse 0,15 ml de epinefrina caso eu fale que está chocando. Então ela já sabe onde está tudo. E a dose está ali já descrita. E não adianta depois, se for estar tendo a parada, você abrir o negócio para ver a dose. Tá? E não adianta falar que sabe de cabeça, porque veterinário silvestre não decora esse tipo de coisa, porque são muitas espécies. Você sabe de cor? Alguma só. Mentira, bicho. Eu não sei. Eu sei. Pode ser cetoprofeno? Eu sei. 0,1 a 0,2 ml por quilo. Você dá quanto? Faço 2. É, eu sei outro. Qual? Enrofloxacina. Sim. Pra ave, 10. 10. Pra rato, 20. Faz reanimação. Cardiovascular? Segunda pergunta do dia. Sim. Faz reanimação cardiovascular. É sério, parece que está fazendo aeróbica. Porque você faz tu, enquanto alguém está mexendo no coração, um está fazendo assim com a asa, para o ar descer, e o outro assim com as pernas, para o ar subir. Falei mentira? Resultado da ressuscitação. Você já viu algumas? Funcionar? Exatamente. Nunca, né? Nem eu. Eu já fiz, já fiz fazer. Não, já fiz, também nunca funcionou. você causa numa ave é muito grave também. É, então por isso que eu falei. É muito fácil, eu só faço com a cardíaca. Normalmente eu não tô com a veia canulada. Mas, enfim. Bom, deixa quieto, né? Melhor, isso que eu falei. Quando vale a pena, mas... Ah, a gente dá, mas não... Difícil você reverter. Eu nunca vi reverter. Quer ação? Acabamos a nossa parte de introdução, que não adianta dar as principais doenças. Se os bonitos vão chegar na clínica de vocês, vão saber o que fazer com a ave, certo? É muito mais importante esse primeiro passo que eu dei para vocês do que vocês saberem as doenças e não saberem o que fazer, como fazer. Agora sim, depois desse primeiro momento que vocês vão chegar em casa e ler muito, que eu sei que vocês vão. Vocês vão agora entender um pouquinho mais sobre as doenças e a partir desse momento aqui, vocês vão ver como as coisas vão clarear quando vocês tiverem a aula do Kamal. Porque essa aula vocês teriam que ter vindo mais preparados, tendo essa aula que ele vai dar anteriormente. Mas já que não deu, a gente vai se esforçar um pouquinho todo mundo. Pode passar, Mar. Eu sei que a foto está tosca, eu preciso de uma foto melhor, o cavalo de novo vai me arrumar. Primeiro ponto, eu não gosto de tudo isso branco com preto. Mari, por favor, bota a caquizinha em amarelo, eu sei que fica feio. Então bota outra cor, tudo branco eu não gosto, bota em azul. Por favor, passe agora. Eu já tinha pedido, ela tem mão comigo, eu não gosto, eu não sou monocromática, gente, olha eu. Não é mais bonitinho? Ela acha que minhas coisas são brega. Ainda fala na minha cara, desgraçada. Isso é verdade. Melhor que fala na minha cara. Pessoal, um animal caquético, posso falar essa palavra caquizinha? Ele é resultado, tá, final de uma péssima nutrição e ou estresse concomitante. E ou, normalmente, conjunto. E estresse junto, tá? Como é um animal que tem hipermetabolismo, como a gente já tinha falado, ele tem alta demanda de glicose para alimentar os seus órgãos. E o cérebro sabe, ele necessita retirar essa glicose de algum lugar. Se esse animal se alimenta quanto for, mas ele não se nutre, porque ele não se alimenta de um alimento correto, nutritivo, ou porque ele tem alguma outra doença concomitante que faz com que ele não tenha absorção desses nutrientes que ele come, é um animal que se alimenta, mas que não vai deixar de ser um animal caquético. E essa é a pior espécie que tem para o proprietário perceber. Porque ele continua se alimentando, mas ele começa a emagrecer. E o proprietário não repara que tem pena. Pena cobrindo, né? Não tendo, deixa o pênis. Tendo penas, ele demora para demonstrar o emagrecimento. E quando ele demonstra, ele já está em estado crítico. Aí o cérebro percebe e ele precisa retirar de algum lugar essa glicose. Ele vai lá e faz um catabolismo de toda a glicose, de todos os aminoácidos que tem na musculatura, para a obtenção da glicose através do gliconeogênese. Só que o estresse causa o mesmo problema. Através da liberação de adrenalina e cortisol, a adrenal fica drenada, a adrenalina e cortisol também aumentam o catabolismo de aminoácidos na musculatura. Sendo assim, nós temos dois fatores que fazem com que esse animal perca toda a massa muscular dele. E ele vai enfraquecendo. E aí o resultado, pode passar. É um animal chegar na sua clínica, como esse chegou para mim, dessa forma. Olha que beleza. Isso era uma calopsita. E ele chegou vivo. Eu abri a caixinha para olhar, obviamente ele deu o último suspiro. E aí, sabe o que eu tive que escutar do proprietário? Aí ele ficou assim de ontem para hoje. Aí eu peguei e abri. Joguei alto quando ele morreu, falei pro proprietário, olha aqui, mostrei na foto da internet, olha como que é. A empregada dele, a funcionária da casa, que é quem cuidava do bicho, parava de chorar, se sentindo culpada. A culpa não era dela. gente, entendam isso. A ave que não fica doente, exatamente por ter um hipermetabolismo, ela sabe disso. Ela sabe que ela precisa de muito alimento para gerar energia para a demanda que ela necessita para manter o calor dela, né? Para ela conseguir manter as asas batendo quantas vezes por minuto. Né? Tem beija-flor que chega a manter de 800 batimentos por minuto, andorinhas que atravessam um oceano inteiro para reproduzir em outro trópico, sem pousar. Imagina a demanda energética que uma ave dessa necessita. Ela sabe que ela precisa comer. Então ela vai ficar comendo até morrer. Só que ela come de pouquinho em pouquinho. E eu volto a dizer, um alimento que talvez não nutra, ou talvez um alimento que já esteja associado com uma... Uma o quê? Uma doença crônica, que às vezes é infecciosa, como é o caso de uma enterite, que por mais que ele se alimente, ele não absorve. Então é complicado porque a gente não pode julgar o proprietário realmente, só que a gente também tem que começar a procurar saber mais a respeito quando se pega, precisa adquirir um animal. Eu falo isso com os proprietários. E tudo bem, você não tem culpa, mas hoje a gente tem internet. Não tem desculpa para falta de conhecimento, né? E aí, pessoal, olha só. Isso aqui é a quilha do externo, que a gente tinha comentado que deveria estar cercada, amparada por dois grupos musculares, que são os retroabdominais abdominais, né? Que deveriam estar apoiando essa quilha. Só que esse músculo foi consumido. E aí eu pergunto uma coisa para vocês. Vocês conseguem ver uns pontinhos brancos nessa pele? Uhum. O que vocês acham que pode ser esses pontinhos brancos? Não é fungo. Hipovitaminose A. A hipovitaminose A causa exatamente essa descamação, esses pontinhos brancos de descamação. E isso, gente, uma das consequências da hipoá é a queda da imunidade. O animal fica debilitado. Tá? Ele pode adquirir inúmeras outras doenças oportunistas, entre elas, qualquer doença que possa causar uma enterite, uma pneumonia. Então, a gente tem que sempre associar qualquer tipo de acometimento de ave há uma desnutrição. A ave mal nutrida é uma porta aberta para agentes oportunistas, patogênicos, tá bom? Então, essa história é triste, mas o proprietário não queria pagar a consulta, depois pagou, convenci ele. Que os 20 minutos que eu fiquei lá conversando com ele, explicando a respeito, é o meu trabalho. Parece que não, parece que eu tô lá de bondade, mas que eu também como, faço cocô, respiro, né? Preciso de comer as coisas, né? Eu sou um ser humano. E que... Mas ela morreu. Eu falei, mas deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Quer dizer que se você vai no médico e o médico não consegue salvar ou resolver o seu problema, você não paga? Ele pode até não ter sido incompetente, mas ele também pode simplesmente não ter conseguido porque o senhor não respondeu o tratamento. Ele trabalhou. Eu também trabalhei, estou aqui há 25 minutos com o senhor, com a sua funcionária, te dando uma explicação. Eu não estou fazendo isso para os médicos sem fronteiras. Eu ainda estou dentro do limite normal do cidadão. Pode passar. Outro fator muito comum da gente pegar na clínica veterinária, muda essa cor. É a automutilação. A automutilação, gente, é comum de acontecer. Quase todos os piscicídios de casa, que são como pet, acabam apresentando algum grau de automutilação em algum momento da vida. O difícil é a gente reconhecer que é uma automutilação antes de chegar a ficar assim. Tá? Lembrando que existem algumas doenças virais e infecciosas que também causam esse tipo de acometimento, mas a gente não vai entrar nelas. Tá? Aí é só uma operação. Falando de automutilação, só que a automutilação ela tem vários fatores que podem desencadear. Os principais são psicológicos e comportamentais. Então, inicia como psicológico e acaba virando um vício. ele acaba ficando preso a um critério do passado que dizia que a multinacional era de animal estressado. É, mas não só de animal estressado. E a gente tem que buscar todas as causas, tá? A gente tem entre as psicológicas e as comportamentais, a gente também tem as ambientais, então mudança de ambiente, barulho, né? E algumas clínicas e nutricionais. As nutricionais, como a gente já falou, hipovitaminoses, principalmente a A, tá? Que causa, a gente sabe que para pele boa, cabelo bom, olhos bons, beta-caroteno, vitamina A. Então, se não toma vitamina A, não vai ter como ter uma pena bonita, uma pele saudável. É um dos fatores nutricionais. Outro fator outro fator clínico, ecto e endoparasitas. Endoparasitose, gente, é horrível. Deixa o animal debilitado, subnutrido, e algumas endoparasitoses que chegam a ser zoonoses, acho que todo mundo aqui já deve ter tido um exemplo disso, se tem um cachorro e um gato em casa, elas incomodam muito organicamente o animal. Elas atrapalham muito o metabolismo desse animal, e esse animal fica estressado e começa a se debilitar, principalmente na região pericloacal. Qual que é? Alguém faz ideia de qual que é? É um protozoário que a gente lida todos os dias em casa. Alguém sempre pega esse protozoário no cachorro, no gato, e as aves hoje em dia andam apresentando muito endoparasita. Endo, não é ectoparasita. Endo. Giardia. Zoonoses. As aves estão pegando muito porque convivem muito hoje em dia no meio de cães, gatos, andam junto, ficam muito com o ser humano e estão apresentando muitos giardias, principalmente na época de verão. E é um dos fatores que pode causar automutilação, além dos ectoparasitas, pulga, piolho, carrapato, sarna, tá? Que causa prurido, uma coceira intensa, a ave fica estressada. Pode passar. O importante é a gente entender, falar com o proprietário, conversar com o proprietário para entender o que está acontecendo com essa ave. Por exemplo, esse é um caso meu, do Loreco. O Loreco chegou para mim assim, ó, pra vocês terem uma ideia, ele ficou quase 4 meses em tratamento. Isso aqui já era depois de 1 mês e meio de tratamento. Ele chegou com os 2 membros pélvicos completamente dilacerados, sem musculatura. O membro esquerdo com o osso todo exposto. E o direito estava a caminho dele. Alguns dedos necrosados, ele perdeu uma parte de alguns dedos e estava recuperando outras. A minha impressão é que essa ave nunca tinha sido atendida. Ela também tinha debilitado todo o músculo do peitoral aqui, ó, do peitoral não, da cavidade somática, e tinha uma laceração bem na musculatura no meio. Eu não sei se vocês conseguem ver que eu já tinha dado ponto aqui e formou uma fibrose. Então dá para vocês verem exatamente a... Formou uma boquinha. Horrível. Mas é que estava muito inflamado. A área de necrose era tão extensa, tão grande, que eu tinha certeza que ele ia perder a pata. Então ele vai perder esses membros. E o pior é que vai perder os dois. Vai andar como? Tem que eutanasiar. Aí eu sentei com a proprietária e ela me explicou que ela já estava passando por um colega há 1 mês e meio, ele já estava sendo atendido. E esse colega é muito bom clínico, por sinal, porém, não é uma pessoa especializada. Ele entrou na internet quando viu a automutilação, entrou a automutilação, causas psicológicas, ele já, matei, é isso aqui. Encheu a ave de floxetina, deu um antibiótico, uma pomada e mandou para casa. A ave voltou no colega algumas vezes e não tinha melhora do quadro. Aí a proprietária cansou, percebeu que ele estava entrando já em estado crítico e resolveu procurar um especialista. Primeira coisa que eu fiz, eu sentei com ela para saber a história dessa ave e aí eu fui vasculhar a causa. Não adiantava os sintomas, eu já sabia. Eu precisava vasculhar a causa para eu ir direto na causa dos sintomas. Falei, o que aconteceu com a sua ave? Minha mãe foi viajar há 2 meses atrás e aí quando ela voltou, quando eu fui ver, ela já estava se debicando toda. Aí automaticamente ela falou isso para outro veterinário ligou a situação à mãe dela. E aí ela falar, ah, o doutor tinha falado que o problema foi que minha mãe foi viajar, então agora minha mãe voltou até mais cedo e a ave continuou se debicando. Falei, mas foi a primeira vez que tua mãe viajou? Não, ela viaja todo mês, porque ela tem casa lá no interior da Bahia, são do Nordeste, e ela aluga a casa, então todo mês ela vai pra lá pra receber aluguel, sei lá que confusão que era. Falei, bom, se ela vai lá todo... Quanto tempo tua mãe faz isso? Ah, já faz 3 anos que ela veio morar comigo. Desde que eu descobri que tinha câncer e me trato, a minha mãe veio para me ajudar com os meus filhos e ela que cuida do louro desde então. Então veja bem, olha o pepino, eu estava lidando com a vida de uma ave e eu estava lidando com a vida de uma pessoa que estava em tratamento com quimioterapia, que era uma pessoa que estava sensibilizada emocionalmente, chorava o tempo todo e que ela era extremamente apegada ao louro. Ela deixou de cuidar dele porque ela ficou debilitada e o médico pediu que ela não ficasse perto, porque óbvio, existe a clamídia, que pega a gente bem, é uma bactéria, que é uma zoonose bem importante, e ela pega as pessoas que são mais imunossuprimidas. Então a mãe começou a cuidar dele, só que a mãe todo mês ia, e todo mês que a mãe dela ia, ela me explicou que ela pegava a ave e colocava no ambiente externo da casa dela, num quintal. E que quando a mãe voltava, eles traziam a ave para dentro da casa novamente, e que a ave nunca tinha apresentado em 3 anos esse comportamento. E aí eu falei, gente, mas isso não tá, não tô conseguindo ligar os pontos dessa situação. Eu falei, qual que é o ambiente que ela fica externo? Ela falou, olha, eu falei, é uma gaiola? Você põe na porta? Ela falou, não, é um viveiro que a gente construiu, meu marido construiu com alvenaria, tem uma árvore no meio, né? E a árvore é uma árvore seca, era uma árvore normal. Eu falei, o que você dá de alimento para ela? Dou girassol e frutas. Que horas que você dá fruta? Põe de manhã. Que horas que você tira? A fruta ela só tira à noite quando eu volto. Aí eu falei, me conta como foi que você achou essa ave no dia que você pegou ela se coçando, se autodebicando. Ela falou, eu voltei da minha quimioterapia, fui lá fora, era umas 4:30 da tarde, quando eu fui, ela estava lá perto dos coxinhos dela lá de comida e, começou, e já estava se debicando inteira, já tinha visto sangue no chão e no puleiro. Quando eu peguei e vi, ela falou, a perna já estava toda ensanguentada e estava inchada. E aí depois inchou a outra. Aí eu matei a charada, gente. A fruta ficou lá muito tempo. Quem é que adora fruta podre? Bactérias. Ratos, bactérias, mas principalmente um ser muito menor e mais invasivo, pentelho. Verbo. Formigas. Provavelmente deve ter ido uma formiga maior, uma saúva ou algo assim. Essa ave tinha uma alergia, uma predisposição a um choque anafilático. Ela entrou em processo, começou a sentir os membros, o membro formiga normalmente fica formigando, né? Fica sem sensibilidade, coça. Ela começou a coçar, só que o coçar de um bico começou a se ferir e aquilo foi se alastrando. Quando ela chegou, ela estava totalmente comida. Aí, obviamente, eu entrei e falei, olha, eu suspeito que seja uma reação alérgica ou a formiga ou a aranha, alguma coisa, pelo fato de você ter deixado a fruta lá fora, tá perto, tá num ambiente externo, enfim. Eu vou entrar com antihistamínico, com corticoide, com antibiótico, terapia sistêmica e a gente vai anestesiar e debridar toda essa parte necrosada. Eu só tenho uma coisa para pedir para a senhora é religiosa? Ela falou, eu sou. Falei, então você começa a rezar. Não deu outra, anestesiei a ave, fizeram o que tinha que ser feito e ela vinha de 2 em 2 dias e cada dia que ela vinha a gente sedava de novo a ave, trocava todo o curativo, aplicava de novo o corticoide, ela estava fazendo o tratamento certinho em casa, bonitinho, com tudo via oral, a proprietária bem consciente e aí quando ele estava mal, a gente usava um colarzinho assim, né, para ele se desviciar a se comer. Porque como eu entrei com anti-inflamatório, com antibiótico, pomadas analgésicas e o antihistamínico, ele estava sem dor e sem coceira. Então ele não lembrava mais da pata. E a gente impedia que ele lembrasse, obviamente, com colar também. Tá? Esse colar tosco sou eu que faço, tá, gente? Eu não consigo fazer um colar bonitinho. E aí você percebeu que o Lorec foi melhorando, porque quase 4 meses depois, olha o tamanho do colar que eu tinha que pôr nele para ele não se cutucar. Ele estava tão inteligente, tão esperto, tão vivo, tão saudável, que ele andava pela clínica, isso aqui é lá no Diário do Bicho, ele andava a clínica toda um vinil pellet dele. A gente chama ele de aquele vinil de papagaio, sabe aqueles discos antigos? Foi um negócio desse tamanho. Até que a gente começou a reduzir, quando ele ficou 100% bom. O cara ficou de colar uns meses. A gente começou a reduzir o colar, reduzir o colar, reduzir o colar, até uma hora que ele tinha um colar que mal ele, se ele quisesse cutucar, ele conseguiria. Mas ele sentia que ele tinha um colar e aí ele desviciou. Isso já faz, sei lá, 3, 4 anos, e todo ano no Natal eu ganho uma joia da mãe do Loreco, achando que eu era um anjo, e eu deixo ela achar que eu continuo sendo, porque eu adoro os filhos dela. Ela sempre é um anjinho, ela acha que eu sou religiosa também. Ela é sempre, porque eu falei pra ela, você é religiosa, então começa a rezar. Eu, na verdade, sou uma pessoa agnóstica, mas ela acha que eu sou e eu continuo falando amém pra ela, porque eu adoro meus presentes dela. E ela é uma fofa, uma criatura linda que tá se curando do câncer dela. Uma criatura muito linda mesmo, uma pessoa sensacional. E a mãe dela era porreta, hein? Queria contratar pra ser minha enfermeira. Eu falava, ah, esqueci o nome da mãe dela. Ela falou assim, deixa que eu vou pegar ele. Ah, daqui que eu pego esse bicho aqui. É muito teimoso, vem aqui, papagaio, tem que ficar quieto. Fica, só porreta, hein? Só porreta. E comigo dessa não. Meu marido uma vez se traiu pra aquele macaco, de macarrão e saiu correndo. Eu falei, sai comigo assim. Eu queria ter uma pessoa dessa pra trabalhar comigo. Eu falei, ó, tem um lobo guará sedento por sangue. Você pode pegar. Ela fala, ah, vem aqui, seu lobo. E ela é legal porque ela deu tudo certinho. Ela trazia uma tabelinha com um xizinho das coisas que ela tinha feito toda semana. Olha que bonitinha. Pode passar. Aí algumas, só algumas fotos para a gente elucidar um pouquinho mais as... Que horas são, baby? Vocês querem direto e a gente vai embora? Ó, tem meia linha de hora e eu acabo. Ou vocês querem sair para o intervalo? Vamos direto? Estamos na empolgação, senão quebra, né? Ou janela secreta, senta aí. O Pat Adams ainda está amarelando o tempo todo, eu ainda aceito porque ele pode me processar. Agora a janela secreta fica na tua. Pode continuar, Pat, você fala bem baixo, você não me incomoda. E mesmo que me incomodasse, eu ia ficar quieta, com o advogado não se briga. Advogado a gente tem que ter como amigo. Pode me passar tudo, que eu coloco na aula para deixar mais bonito. Aliás, gente, quem quiser pegar minha aula, dar uma mudadinha, pode pegar, viu? Quiser deixar mais colorida, tem gente aqui que tá extremamente... Aliás, é um necrotério, a Mari, né? Tudo branco e preto pra ela. Vocês vissem, era tão bonitinha, minha aula antiga, azulzinha, com pastel. Ela falou, tá bem brega. Aí, mandou em outra. Você não tá linda. Maria, eu só tenho que te agradecer, minhas aulas estão lindas. Eu não vou te zoar, senão não sou eu. E se a gente colocasse acro vermelho de vermelho e piolho de amarelo? Eu tô brincando. Mas eu tô brincando. Não, mas eu tô brincando. Aí tem muita coisa. Não, põe não. Põe esse amarelo. Põe o amarelo ouro. Ouro. Isso aí tá mais... Ai, gente, eu gosto. Vem piolho. Vocês não gostam? Ah, gente, sei lá, pra mim também, eu nasci gay, né, então... Não, tô brincando assim, falando de uma maneira de sentido figurado. Eu adoro arco-íris. Vocês entenderam, né? Que agora eu peguei falar isso, né? Começo a receber carta das meninas. Não, meninas, eu nasci gay só na minha forma de ser. Na sexualidade eu não sou careta. Pessoal, ácaro vermelho, você já pegou algum caso de ácaro vermelho? Tramadol? Sabe que você não pegou? Quer ver, gente? Vou explicar pra vocês uma coisa que nem o tramadol sabia. E hoje você não pega, você não tem cabelo. Ele tinha uma barba até aqui, ó, parecia um bode. Ele tava deixando crescer pra conseguir fazer xixi nela. Aí ele desistiu. Perdi uma aposta. Perdeu uma aposta e cortou? Vou fazer uma aposta, vamos ver se você corta mais alguma coisa. Tá bom já. Tá bom já, é ótimo. muito comum à noite. Você sabia disso? Ele sai da gaiola do indivíduo e vai chupinhar o sangue à noite. E aí, durante o dia, a gente vai lá olhar para ver se a ave tem alguma ectoparasita e a gente não vê nada. Só que a gente percebe que aquele animal está emagrecendo, está ficando anêmico. E aí você faz exame, vê que não tem nada em nada, e você fala, o que está acontecendo? Aí esse chupacabra aqui, ó, que ele deixa o animal bem debilitado, só que a gente, para pegar, tem que chegar à noite e dar uma futricada na gaiola, dá uma mexidinha, você já vai lá, olha no fundo da gaiola, naquele papelzinho branco que você põe, você vê os ácaros vermelhos andando. Durante o dia a gente não pega. E o piolho todo mundo já conhece, né, gente? Piolho de ave silvestre, olhinha, pomba tá cheio. E eles vêm, às vezes, na gaiola dos nossos pets para comer a comidinha, enfim, os piolhinhos acabam subindo pela gaiola e acometem essas aves. Pode passar. Gente, eu vou passar bem batido, tá? Porque se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem a fundo em algum assunto, o computador hoje tem tudo, né? Então, professora, aquele piolho que parece uma aranha, parece uma aranha assim. Esse é o piolho de polvo, aquele que sai voando atrás de você. É enorme. Gente, nunca nenhum saiu atrás de mim. Deixa eu pegar uma pomba pra você ver. Eu pego muita pomba, mas minhas pombas não vêm. Eles atacam, eles te atacam. Sério, são bárbaros? Parece uma aranha. Parece. Ah, eu nunca vi. Pega na internet, tem aí no celular. Você tá passando aí no celular? Ah, como você não conseguiu? Dá pra Mari fazer isso? Dá pra Mari fazer, por favor, que eu preciso passar, que eu vou viajar, eu preciso levar esse celular. Como que você não consegue e não me avisa, tramadol? Eu não me atrapalhar, né? Não, me atrapalha, eu sou volátil. Eu saio daqui e apareço aqui. Pessoal, uma das salas mais importantes para as aves é uma sala que tem um nome desgraçado para a gente falar. Fala, Tramal. Quinidocóptix. Você não consegue falar essa sala, esse nome. É a sala Quinidocóptix. Tem que falar rápido, né? Quinidocóptix. E essa sarna, gente, é a principal sarna que acomete, principalmente o psittacídeo. A gente pega muito essa sarna em canário, em passeriformes, e em psittacídeo do gênero dos periquitos, dos protogérios, aquele periquito australiano, que era desgraça. Ela pega muito e deforma bastante o bico. Eu lembro que eu peguei foi um coscoroba. Gente, o que foi? Foi um pavão branco. No zoológico eu peguei um pavão branco que o bico era completamente deformado de tanta sarna. A gente curou a sarna e o bico continuava crescendo deformado. Então é bem bacana. Passa mais uma. Porque a gente pega bastante na clínica. Ó, canarinho da vovó a gente vê muito, sabe? Ah, tem uma crostinha no bico, na patinha. A gente fala, ah, deve ser fezes. Não, gente. É a sarna. Às vezes pode até confundir com uma hipovitaminose A, que também normalmente eles têm associado, mas a sarna, ela fica dessa forma, ó, e ela, quando ela fica por muito tempo, ela comete a matriz do bico, ela deforma o bico e nunca mais esse bico volta a crescer normal. Ele fica realmente deformado. Tá? Então, isso é uma coisa que é importante vocês saberem. Pode passar. E aqui, só para ilustrar, para vocês entenderem, tá? A gente estava falando de pneumonia, de aerossaculite, de alguns acometimentos respiratórios no começo da aula. E existem alguns vermes que podem causar ronquidão, pigarro, engasgo, tipo uma traqueite. E em ave é muito legal, porque como a ave tem aquele pescocinho pelado, vocês afastam a pena e deixa uma traqueia exposta e vocês colocam uma lâmpada para fazer a transluminação da traqueia. E aí, se a ave não for muito pequenininha, vocês conseguem ver muitas vezes o ácaro. Aqui já é mais difícil, tá? Porque é um nematóide e é muito mais difícil da gente conseguir ver. Mas o ácaro, como ele é redondinho, cheio de perninha, é mais fácil da gente ver ele na traqueia. Então, é uma forma, tá? Tanto o esternastoma traqueia, colon, quantos signos traque. São dois ecto e endoparasita, tá? O endo é um pouco mais difícil, até porque ele às vezes acomete pulmão, né? A parte de respiratório inferior. Então é um pouco mais difícil da gente ver. Mas a gente consegue pegar isso também através das fezes, tá? Esses bichos botam ovo, pra algum lugar vai. Pode passar. Alguns outros endoparasitas que são de importância para a clínica de aves. Ascarídeo todo mundo conhece, né? Quem já nunca viu um macarrãozinho nas fezes. Eu não sou uma pessoa, gente, que vermifugo profilaticamente. Não sou. Eu tenho sem diagnóstico, para mim é muito fácil pegar um cocôzinho e levar para fazer um exame direto. Enfim, a mulher do Kamal, aliás, trabalha lá no laboratório com a gente. Ah, mulher, meu, não importa, não falei sua esposa, falei mulher, não é homem? Que medo, gente, com medo, né? Fala isso pra ela. O que é isso aqui? Essa mancha. E outro endoparasita capilária. Extremamente significativa para a clínica de algumas aves. Ranfastígio, são os tucanos. Araçari, são extremamente sensíveis à capilária. Comum em arara e periquitos, também em canários. Então, assim, a gente tem aí o gênero Pistacidae e Passeriforme, que são as duas famílias que a gente vai mais estudar. O Kamal vai falar isso para vocês. Que tem sensibilidade à capilar. E se a gente não cuidar, a capilária leva a óbito. Tá? Aliás, todos esses, se a gente não cuidar, leva a óbito. Mas de todos esses, o que a gente mais pega na clínica veterinária, o centro diagnóstico, pelo menos toda vez que a gente faz exame, a gente consegue pegar algum desses. Quer ver se não vai passar? Ah, gente, agora. São os coccídeos. Tá? Coccídea, mera e isóspora. São os que mais a gente pega forrado em lâmina. E candidíase também, leveduras, que a gente vai falar depois na próxima doença. Mas sempre que vocês puderem, recolham as fezes da gaiola e mande 3 amostras, uma a cada 3 ou 5 dias para análise. Não adianta mandar uma. São sempre 3 amostras, porque esses animais têm ciclos, tá? Não me pergunte quais, que eu detesto parasitologia. Mas a minha sócia, vocês podem perguntar, que ela sabe tudo sobre isso, quando a Bianca vier. Eu detesto essa parte. O negócio é botar a mão na massa e consertar o que está errado. E por fim, gente, tem os cestoides. Esses eu tenho medo, sabe? Porque toda vez que a gente fala em cestoides, as pessoas ficam com bode de minhocas, que são os anelídeos, dos crustáceos, tudo bem, e dos gastrópodes. Eu adoro gastrópodes, são as caracóis e as lesmas. Eu criava várias, olha, e elas comiam na minha mão. Eu tô falando sério, a gente colocou a foto porque as pessoas achavam que era mentira. As lesmas são afetivas. Vocês sabiam? Por que vocês estão olhando com essa cara? Quê? Gente, vou explicar uma coisa pra vocês. Veterinário de silvestres, e loucura, é pleonasmo. Todo veterinário de silvestres. Não, é loucura saudável, não precisa de médico. Não, médico, psiquiatra também. Ah, sim, é, não, mas médico psiquiatra sempre se suicida no final, a gente não, a gente mata. A gente não se suicida. Né? Gente, as lesmas eram muito afetivas, de verdade. Quando eu colocava a ração, elas vinham comer na mão, elas tiravam os olhinhos, são fofas. Quando eu mudei, o papai lesma é meio nojento, mas a mamãe e os filhotes são tranquilos. Quando eu mudei, eu levei elas comigo, eu tinha um viveiro. E era, falei, nossa, paraíso das lesmas, né? Porque era úmido, tinha pedra, mato, hibisco. Falei, paraíso das lesmas. Então, quando eu ia levar a ração para tucano, eu punha uma raçãozinha com um pouquinho mais, uns potinhos, né, embaixo. E aí, por fim, acabei que nunca mais vi minhas lesmas. Descobri que tucano ama lesma. Ama. Estava estudando mais isso aqui. 12 anos atrás, estudando um pouco mais sobre os tucanos, E aí eu percebi que estava escrito assim, que eles adoravam filhotes de pássaros, ovos, filhotinhos neonatos de pássaros, e alguns pequenos crustáceos, entre outros, animaizinhos. Aí eu falei, ah, lógico que as lesmas se encaixam nesse nicho, né? E elas sumiram todas, e aí uma vez eu vi aquela safada daquela tucana com o bico assim, tipo, levantando no chão, sabe? Folha e cascalho para ver se achava alguma lesma viva. Comeu toda a minha família de lesmas. Mas tudo bem. E ó, e as lesmas eram tão saudáveis que ela não tinha nenhum cestóide depois nas fezes. Ela não pegou das minhas lesmas. Pode passar. E aí chegou lá a nossa super hipovitaminose A. Vamos colocar em rosa pink essa? Delas, tá? Comete normalmente aves que comem só semente. A maioria, a gente confunde muito semente com ração, né? A gente vai no pet shop e aí tá escrito assim, ração para papagaio. Você vai ver lá, tem milho, girassol, painço. E você fala, meu, que ração é essa? Ah, não, mas tem, ó, tem umas 4, 5 bolinhas vermelhas aqui. Cachorro não vem girassol no meio, semente, carne, bovino, não, vem ração extrusada. É, eu tive que começar a tirar foto, assim, de uma ração bonita, própria, você está procurando esse perfil. Exato, aí você fala, tem que ter escrito ração extrusada simplesmente, qualquer coisa que tiver semente, é mistura de semente. E aí a questão é o seguinte, gente, ave come semente na natureza? Que semente que as araras comem na natureza? Que semente? Ninguém sabe que semente uma arara come na natureza? Girassol! Certo? Não! Talvez o papagaio do Congo, talvez uma cacatua. Girassol é norte-americano, gente. Norte-americano. Olha, a gente pesquisou. Ah, só me falta começar a entender agora de espécie de girassol. E, na verdade, a gente também pesquisou que ele só se chama girassol porque ele nasce... Anyway, não é do Brasil. Não é do Brasil. Ele nasce na época que tem mais sol. Então, quando ele nasce exatamente quando o sol está girando de posição. E aí, se colocar na janela, você será fértil. É, e se você colocar na janela, você pode ser fértil, viu, meninas? Se você colocar dois, vocês vão gerar meninos. Olha que cultura. É porque o girassol, gente, ele era muito usado para alimentação de indígenas norte-americanos, porque ele é hipercalórico, a gente já sabe disso, né? Um hambúrguer de girassol. Aí você come gordura pura, um pouquinho de selênio, um pouquinho de vitamina B, bem pouquinho, bastante gordura, vai ficar com uma lipidose. E aí o que acontece? Esses animais comem sementes e frutas, na verdade, você come hambúrguer de girassol mesmo? Ah, tá, mas aí aquele girassol branco é diferente. É que nem semente de girassol branco, não é esse girassol que eles usam. Mas mesmo assim, é muita gordura, viu? Ele tem um pouco de selênio. Se fosse bom, o papagaio tá tudo morrendo por causa disso. Mas acho que o girassol branco, que é aquele girassol seco... É o que tem com os restaurantes, hambúrguer. É, mas esse é outro girassol, não é a mesma espécie. O Kamal vai começar agora a se especializar em espécies de girassol. Vê se você traz uma informação pra gente. Pessoal, sinal clínico da hipovitaminose A. Hiperqueratose de pata é o principal, tá? A gente pega muito pata dessa forma. Com essa hiperqueratose, porque o hipoá causa isso. Hiperqueratose de bico descamando. Descamação, ó, parece caspinha, tá? Isso aqui só não tá pior, porque eu tinha jogado álcool pra afastar pra mostrar pra vocês, mas tava inteiro branco. Foi aqui no hospital, né? E ó, na verdade é, mas por conta da hipoá, que causa essa descamação de conjuntiva. Além do tecido respiratório, que também descama e ficam várias partículas soltas entre o pulmão e a traqueia, e isso vira fonte de cultura bacteriana. Então, normalmente, a gente tem uma pneumonia, normalmente, por fundo bacteriano, por conta disso. Entendi. Aí tem que examinar, mas a gente encontra onde? A gente pede pro... Injetável? Não. Você pode pedir para ele dar em casa, no bico. Tem aquelas Vitagoldes potenciadas, que tem bastante vitamina A. E aí eu ainda injeto na clínica uma vez por semana, 4 aplicações. Mas vamos supor que... Todo ano. Durante a vida. Aí, como que eu faço pro dono... Tem um monte de gente que eu conheço que não dá, provavelmente. Vou falar todo mundo começar a dar vitamina A por mim. É, na verdade, o que a gente usa é o seguinte. Pessoal, isso aqui é importante para a clínica de aves, ó. A vitamina A, ela é muito importante para o metabolismo, para a função geral da ave. A gente sabe disso. O problema é, tem aves que eu trato a vida inteira fazendo aplicação anual de vitamina A. O proprietário já trocou a ração há 5 anos, está dando a ração extrusada. Fez a troca gradativa, bonitinho, do jeito que eu ensino na clínica, não é assim. Filho, mentira, para de comer pizza e começa a comer salada. O bicho morre. Então a gente vai misturando, ensinando a comer pizza com salada, até o momento que ele pega gosto pela salada. Aí a gente vai retirando a pizza. Sim, sim, sim, sim, sim. Todo mundo se adapta à coisa boa. Então, você pode dar pro cara uma colherada de cafezinho, de mistura de semente no final do dia. Eu não acho que a gente tem que ser radical. Uma colherada de café rasa no final do dia. Por quê? Porque ele tem fome de manhã. E ele tem fome à tarde e no final de tarde. Se a gente deixar ele comer o que tem de comida, chega umas 6 da tarde, na hora que você já vai guardar a tua ave, você fala, tó, filho, leitinho pra você. Dá um agrado. Não precisa fazer o bicho morrer de fome, mas também não pode ser mole, tem que ser firme. Começa a dar toda hora porque o bicho vai parar de comer a comida e esperar o horário de comer aquela colherinha. Nem tudo, ele vai emagrecer e ficar desnutrido. Eles adoram. Nenhum. Só tem que lavar bem porque pimenta tem muito agrotóxico, assim como pimentão. Mas pimenta dedo de moça é uma delícia. Experimenta. Come, mas pega um pedaço bem grande e mastiga. Bastante vontade. É uma delícia. O lábio fica tão assim, ó. Ao invés de você passar batom, come pimenta. Só assim. Sem comentários a meu respeito, hein? Bom, pessoal, então é o que eu falei, não adianta a gente tratar a sintomatologia, tá? Se a gente não tratar a causa. O que a gente faz aqui? A gente entra com antibiótico-terapia, porque a ave fica imunossuprimida. A gente entra com antibiótico e anti-inflamatório oftálmico. A gente entra com várias pomadas de ureia, pomadas anti-ressecamento, pomadas com anti-inflamatório antibiótico. Tudo isso, mas a gente também entra com a vitamina A, principalmente, tá? Injetável. Pode dar até a Vitagold potenciada, que já vem com nível de vitamina A 5 vezes maior do que a normal. Só que você tem que lembrar que existe síndrome de má absorção, que existe, será que a ave está tomando ou não, será que o proprietário está dando certo ou não. Então, na dúvida, um tratamento anual de 4 aplicações, com problema, hein, gente? A hipervitaminose A é muito pior, porque a hipervitaminose A mata. E não tem, não reverte. Ela intoxica. A hipo não. Eu prefiro pecar para menos e aos poucos, né, aplicando até o sentir que a ave melhorou, do que pecar para mais e não ter volta. Tá? Hiper causa cegueira, caboso. Ó, ave. Vocês vão ver nas intoxicações. Pode passar. E aí, gente, um sinal clínico depois da hipoá é a pododermatite. Aí coloca essa. A polidermatite, gente, a gente tem aqui uma poda de um fungo bem verde. A classe todinha agora tá ajudando a fazer a aula. Adorei. Esse ou esse? Ah, quanto de baixo? Ai, verde abacate. Então ela comete normalmente animais de cativeiro, por quê? O que vocês acham? os fatores. Por que, que animal de cativeiro tem mais panodermatite? Isso aí, Johnny. Tipos de puleiro, formas de puleiro, quantidades de puleiro. Mais um fator. Além do puleiro errado, às vezes o puleiro não é o suficientemente grande ou suficientemente pequeno, ou a ave fica com a pata muito esticada ou muito fechada e adentrando a unha na própria musculatura. Nós temos também puleiros que são de plástico, que não é legal, né, que não tem um atrito legal para a pata. A gente tem puleiro que é de madeira, mas madeira é porosa e fica sujo. A gente tem, às vezes, um único puleiro que a ave fica o tempo todo andando de um lado para o outro. Tudo isso faz sentido, mas tem mais um fator importante de ave de cativeiro, óbvio, além da hipoá, né? Dificilmente um animal saudável vai adquirir pododermatite, está bem correlacionado à hiperqueratose. Tamanho da gaiola, mas tem mais um fator nutricional. Que é? Ave obesa que não se movimenta. Você já viu aquela ave que fica assim, ó? Papagaio fica assim na gaiola, só deu um puleiro. Ele fica assim o tempo todo. Gente, vocês nunca viram? É que você chegar perto, ele fica assim com a cabeça. Aí você começa a dançar junto. Vocês nunca viram, gente? Quer bicho mais estressado do que esse? O animal não tem pra onde andar. É bem aquela gaiolinha redondinha que fica assim. Você vê muito isso no Nordeste. Aquela galinha redondinha, bem quadradinha, pequenininha, pendurado naquela casa de concreto da senhorinha, comendo bastante girassol e sempre tem um pão com leite lá no fundo da gaiola, cheio de formiga. É típico. E aí, ó, aqui, gente, é um falconiforme, é uma ave que tem muito mais predisposição à pododermatite por agarrar as coisas muito com as patas. É um caso extremo de uma pododermatite inflamatória e infecciosa. Mas aqui, ó, a gente já vê, ó, um processo de pododermatite inflamatória inicial com um halo já, né, de ferida aberta, já virando uma ferida contaminada, que provavelmente vai virar uma infecção secundária que pode tanto pegar via hematógena e virar uma septicemia, como pegar então o osso e virar uma osteomielite. Em ambos os fatores levam esse animal a óbito. Tá? Então, aí aqui eu dou alguns exemplos de bactérias, tá? Que normalmente existem em sujidades. Teve uma escolinha agora de criança lá em Santo André, na minha cidade, que várias... Você leu, né? Era Klebsiella, você viu? Eu acho que era isso que eu tinha que ouvir falar. E se for, eu tinha falado. Eu falei, gente, isso é coisa de sujidade de mão, de pessoa que manuseia alimento, às vezes tem corte na mão, corte infeccionado, e a pessoa não põe luva. 55 criancinhas no hospital, tipo, várias na UTI. Foi bem, foi tá punk. Enfim, gente, então tá bom, passou. Professora, nesse caso tem que lixar a unha? Pra não... Aqui tem que cortar, né? Aqui, isso aqui deve ter ficado... Isso aqui deve ter acabado de chegar no... Só que essa foto não é minha. Eu não tenho tempo de colocar ainda. Eu tenho que colocar as referências das minhas fotos. Isso aqui eu peguei na internet. Isso aqui deve ter ficado... Era um foto uniforme, com certeza. Quase certeza que é. Pelo tamanho da pata, é. E, aliás, acho que é uma arpia. Olha o tamanho da pata. Certeza que é. E deve ter chegado assim, deve estar assim há muito tempo. A unha está encrostada aqui, ó. Encrou. Isso eu tenho que cortar. Ali não. Ali a gente faz bandagem, a gente calça com protetor, faz bandagem com algodão, pomada anti-inflamatória, entra com antibiótico sistêmico, tem todo o processo. Em último caso, corta o pé fora. Melhor perder um pé e continuar com a cabeça, né? Só com o pezinho se vira. Com o pezinho se vira. Apesar de vocês terem uma aula super legal com o Kamov, sabendo, né, para diferenciar o que é um zigodáctilo, que é um pé de psitacídeo, que tem esses dois dedos para frente e dois para trás, de um pé de um anisodáctilo, que é um passeriforme, vocês vão perceber que o pé do psitacídeo é uma mão. Do passeriforme não, só serve para empoleirar. Então, com dois é o mesmo. O psitacídeo sente bastante falta do pé, porque ele usa como mão, para agarrar, para comer. E aí ele passa a então, usar o bico mais ainda como mão do que já usa. Se agarra o tempo todo, se apaga no bico. Mas vive bem. A gente amputou a asa de uma calopsita agora no começo do, no final do semestre. E a gente amputou uma parte também de uma calopsia, tem um olho. As calopsias estão assustadas, tem tudo zumbi daqui. Erro de manejo. Os caras vendem nas aviculturas como se fosse peixinho beta. Não é, né? Até os peixes beta andam. Pode passar. Tá acabando, tá, gente? 5 minutinhos a gente acaba a aula. Pessoal, isso aqui é muito importante. Falando do girassol, o girassol é o responsável por 80% das aves que chegam na clínica com lipidose hepática. Desses 80%, gente, 10% são sintomáticas. 70% são assintomáticas e a gente pega nos exames complementares, vê que o fígado está gigantesco. O fígado de uma... O score interno, tá? De uma ave, então, anatomicamente falando, aqui a gente tem o coração... Anatomista, por favor, me corrija, tá? Se eu estiver errada. É, eu tô romântico assim. Aí aqui a gente tem a continuação aqui, onde a gente tem um pedaço do pró-ventrículo, do ventrículo. E aqui, ó, a gente abre a musculatura, né? Segue exatamente o formato do fígado, contendo aqui as alças intestinais. E tudo fica aqui dentro, bonitinho, compartimentado. Esse formato de ampulheta, estou falando pro gênero Amazonas, para os piscitacídeos. É, o gênero Amazonas é que mais tem o formato de ampulheta, mas os piscitacídeos em geral, que depois o Kamal vai explicar quem são. Já estou dando umas dicas. Esse formato, gente, ele segue exatamente essa mesma linha. Tá exatamente não, mas bem próximo. Os animais que têm lipidose hepática, eu tô falando sério, vocês vão achar que é brincadeira, mas eu tenho tanto raio-x disso, a gente precisa colocar na aula. Me ajuda? Eles têm essa borda do fígado assim, ó. Aqui tá o resto do corpinho do papagaio. Chega na clínica, na hora que você vai olhar com raio-x, ele faz isso aqui, ó. Você perde completamente a definição da ampulheta. Então fica uma coisa só, que você não sabe se tem aumento cardíaco, de câmara cardíaca, você não sabe se tem aumento só de fígado, você não sabe se tem o que está acontecendo dentro dele, de tanto fígado que tem. Aí vira um negócio assim, ó, no raio-x. Você não vê nada, fica só assim, ó. Tudo branco. E eu já peguei ave, que era isso aqui, ó. Ela não conseguia respirar. E quando eu fui ver, ela tinha um aumento cardíaco e um aumento de fígado. Como que eu sei que é cardíaco? Porque a ampulheta, ela tem que estar bem definida. Tá? Algumas espécies, ela não é tão bem definida, mas nos piscitacídeos, são. E aí, quanto maior estiver essa ampulheta, mais fora do bordo normal estão tanto o coração quanto o fígado. E, às vezes, a ave está bem, está normal, assintomática. E quando você joga ela no raio-x, você vai falar, meu Deus... Uma mega lipidose. Quando elas já chegam com a lipidose hepática, às vezes você vai olhar no raio-x e a ave tá normal. Só que ela tem sintomatologia. O que, que é isso? Tem sintomas, mas está normal no raio-x. Isso chama-se sensibilidade individual. Tá? Ou mais vulgarmente falando, é propensão genética. Tem animais que são mais sensíveis e tem animais que aguentam mais tempo, tá? Mas, de qualquer forma, a lipidose hepática é um principal problema hoje pelo manejo errado alimentar. Bom, além da obesidade, que é a primeira, eu botei em negrito, também tem por toxinas, tá? Tanto químicas, toxinas de antibiótico, de medicações, como bacterianas, pela morte bacteriana após o uso do antibiótico, enfim. E hereditariedade, que eu tinha falado, tá? Também temos outros fatores tóxicos, como os problemas fúngicos, fúngico por conta do girassol, que vem de má qualidade, tem a aflatoxina, mas aí a gente vai adentrar muito e isso é matéria de pós. Aliás, isso aqui que eu tô dando pra vocês, vocês acham que eu peguei da onde? Uma chance. Matéria da minha pós. Então, o que eu tô dando pra vocês tem um conteúdo meio que profundo, eu entendo que é um pouco difícil, mas eu não posso esperar pouco de vocês, gente, vocês são capazes. Tenho certeza que você consegue bem mais simples. E aí, gente, tem um fator muito engraçado, passa uma. Olha o que eu pego no hospital veterinário. Essa aqui vocês conhecem, é a menina. Ah, sim, e essa aqui vocês conhecem? Eu chamei ele de papagaio tucano. E aí eu quero que vocês me falem o que, que vocês acham que a proprietária disse pra mim. Apareceu hoje. Foi na última semana. Eu tô falando. Olha, doutora, não tava assim, porque eu tenho mais quatro, eu olho todo dia. Foi na última semana pra cá, Juliana. E aí, se vocês olharem de... A calopsita, na verdade, é a foto que eu peguei na internet, mas é muito comum a gente pegar esse tipo de foto de acometimento. É que eu não tive sorte de pegar uma que eu lembrei de tirar foto, enfim. E se vocês olharem bem pro louro tucano, vocês já olham um pé completamente ressecado. Cuidado, gente, o pé dos pescitacídeos, eles são razoavelmente ressecados. Mas com a experiência, vocês começam a perceber o que é ressecamento, o que é hiperqueratose e o que é sarna quimidoidocópticos, porque é tudo meio semelhante. Sempre na dúvida, a melhor coisa é fazer um raspado e manda para uma culturazinha, para uma microscopia. Faz um raspadinho para saber o que é. Já descarta algumas possibilidades. Bom, a gente operou, né? Eu fiz um desgaste de bico, meu Deus. Estava super friável, conforme eu ia cortando. Você estava nesse dia sem cirúrgico? Você não estava em nada, né? Você não ficou no hospital quase, né? Vou aproveitar mais ainda, então agora esse ano eu vou te usar. Vai, está lá no hospital. Pode passar. Depois você coloca amarelo. Laranja, está de lipidose hepática. Vocês querem usar cor? Põe marrom. Isso. A gota, na verdade, também é erro de manejo, porque a maioria dos proprietários dá alimentação extremamente calórica e rica em proteína. Aí a proteína em excesso no organismo de uma ave, mais uma desidratação, não precisa nem ser severa, pode ser leve, mais um tempo seco e quem sabe, talvez, uma insuficiência renal, é a receita perfeita para a gota articular e visceral. Preciso de tudo isso para ter gota? Não, qualquer um desses fatores já pode levar a gota. Uma desidratação pode levar a uma lesão renal e uma proteína excessiva na dieta também. Tá? E aí a gota é interessante porque é um aumento da produção de ácido úrico e esse ácido úrico fica na corrente sanguínea, a gente chama de hiperuricemia. E a gente tem que baixar esse ácido úrico, então para a gente confirmar esse diagnóstico, normalmente a gente precisa coletar sangue e mandar para mensurar as enzimas hepáticas. Nesse caso, a gente faz a AST e as bilirrubinas. E é muito legal, porque aí você entra com algumas medicações para diminuir o ácido úrico na corrente sanguínea e você vê que não funciona. E se funciona, ele causa bastante efeito colateral. Então, normalmente, esses animais vêm a óbito antes mesmo de ter o depósito desse ácido úrico em forma de cristais de urato, né? Nas articulações e nos órgãos parenquimatosos. Por que essa predisposição em articulação? Porque é a região mais fria do corpo, é menos vascularizada. Então é onde eles começam a se depositar e não são carreados embora. E nos órgãos parenquimatosos, porque o ácido úrico tem tropismo por tecido conjuntivo. Então, enfim. Pode passar. Pessoal, essa aqui eu me nego a falar. Vocês já estudaram, né? Doença osteometabólica, né? Já? Cri, cri, cri. Já? Vocês nunca ouviram falar de doença do Down? Não. Extremamente não. Comum na clínica dos seres vivos. Crianças africanas têm raquitismo, macacos têm raquitismo. Nunca estudaram? Hiperparatiroidismo nutricional secundário. Eu falo que eu estou no semestre errado, vocês não acreditam em mim. Não, estudou-se. Aonde? O Fábio falou que eu não tenho imagem. Bom, pessoal, na verdade, então, é uma dieta pobre em cálcio, ou então uma dieta rica em cálcio, mas pobre em banhos de sol ou raio UVB, que transforma a vitamina D em cálcio ferol, que se fixa no osso e forma, então, toda a nossa estrutura óssea. Tá? Qual que é o problema? Porque a maioria das aves que a gente pega tem algum tipo de distúrbio ósseo metabólico. E é diferente do cão e gato, a gente não vê nos ossos longos, a gente vê exatamente nesses... Como que é o nome? Ai, pessoal, cintura. Cinturão escapular e cinturão pélvico, que é a região que tem maior incidência de descalcificação no raio-x. Pode passar mais um. Então, uma ave, como ela tem um osso pneumático com a corticoide bem fininha, a gente não tem muita visão dessa osteodistrofia, tá? Principalmente nas aves fêmeas, que normalmente elas ficam com os ossos bem mais radiopacos na época de acasalamento e postura. Esqueci o nome disso, você lembra? Deposição de cálcio excessivo nos ossos longos na época de acasalamento. Tem um nome isso, gente? Ah, esqueci, queria lembrar. Então, a forma que a gente consegue avaliar, normalmente, é que esse raio-x está ruim, mas normalmente é pelo cinturão escapular, que então é essa região onde a gente tem esses ossos da clavícula, processo coracoide e escápula, e o cinturão pélvico. Tá? Lembrando que existe este... Ai, por favor, eu preciso saber esse nome. Meninos, pelo amor de Deus, alguém pega o celular. Vocês são sempre high-tech, quando eu preciso, ninguém usa. Eu tô falando todo mundo assim, ó. Por favor. Hiper... Tá bom, vou lembrar. Já me deu uma dica. Isso é importante. Isso é muito importante porque no raio-x, às vezes a gente acha que existe um aumento de radiopacidade, a gente acha que existe alguma doença metabólica e na verdade é por conta. O importante, gente, é que uma ave, quando ela tem uma doença osteometabólica, ela normalmente se atrapalha toda. Porque além de ela não ter força, né, para botar o ovo para fora, às vezes ela não consegue formar o ovo com casca. E o ovo que já está mais velho, do primeiro período reprodutivo, que já está para sair, não sai porque ela não tem força para expelir. E o ovo começa a receber, não depósito mais de cálcio, mas depósito de fezes e urato. E ele vai engrossando. E vai ficando cada vez mais áspero, mais rugoso e cada vez mais difícil dele sair. Tá? Hipersussistemia, hiper... Gente, por favor, coloca... O que acontece? Ela morre? Aí você tem que entrar, às vezes tem que esvaziar esse ovo. A gente funciona esse ovo, seca ele, quebra para conseguir tirar os pedaços e faz toda a reposição. Não vai morrer. se ficar algum pedaço. Aí você pode ter uma sinotomite, seria peritonite. Então, se eu soubesse, eu já tava. Não, mas tipo, como eu coloco o chá? Coloca! Tempo de período reprodutivo de ave. É. Isso mesmo, não tá vendo? Isso é importante para vocês saberem, gente, que isso é muito importante. Eu comi muita bola por alguns anos na minha diagnóstico, porque eu sempre achava que era alguma. Oh, nossa, mas que radiopacidade aumentada, que absurdo! E é disso, e tem um nome isso. Período. Eu já vou lembrar. Mas tudo bem. A cadela também tem isso. Achou? A cadela também tem isso. Hiperostose. Hiperostose. Põe hiperostose, alguma coisa assim. Hiperostose. No momento que tem parto. É, eu sei que tem. A mulher também tem isso. Acho que na hora migra bastante cálcio para poder fazer a abertura da pele, hiperostose, tenho quase certeza. Ou não. Ou eu viajei, senão não deu na cabeça. Nada. Pergunta no meu celular, entra no grupo da De Olho no Bicho, tem o Renato, que é o meu radiologista. Renato, é o Guilherme. O Guilherme manda bem. Hiperostose, da massa óssea. Então, matei a charada, gente. Hiperostose, tá vendo? Não fumei tanta maconha quanto vocês imaginavam. Não, mas é. Não é isso. É um crescimento excessivo da quantidade. É isso mesmo. Mas os ossos não crescem. Não, ele não cresce, ele só fica mais radiopaco. É isso mesmo. Viu? Vocês estão achando que eu não tava mais lembrando das coisas? Não, tá vendo? Hiperostose, é isso mesmo. Pessoal, a gente consegue corrigir qualquer doença metabólica, obviamente, dando cálcio, né? Só que se a gente só der cálcio, o que a gente vai fazer? Uma hipercalcemia no sangue. E não vai fixar nada no osso. Por quê? O que eu preciso além do cálcio? Banho de sol. Ou banho de sol, ou raios UVB. Que a gente pode utilizar comprando lâmpadas específicas. A gente pode usar até lâmpada para réptil, tá? E assim, gente, tem muita gente que fala, ah, eu dou cálcio, eu dou osso de sílaba, eu dou ração balanceada, o nível de cálcio é 2 de cálcio para 1 de fósforo. É tudo perfeito, doutor, eu boto tomar sol na janela. Aí eu falo, mas que engraçado, mas tua ave tá com raquitismo, tem fratura espontânea, o que pode ser? Aí eu falo, mas você bota para tomar sol na janela? Aonde? Ah, no meu quarto. Você abre a janela? Não, bate muito vento. Todo mundo sabe, você não sabe, vai saber que vidro filtra raio UVB. Tá? O VA que podia filtrar, acho que passa, mas o UVB filtra. Então, a gente tem que abrir a janela para tomar o sol. Meia hora por dia tá o suficiente. Tudo bem? Professora, isso seria para qualquer animal? Seria. Eu recomendo todo dia uma hora de banho de sol por dia. Eu recomendo, eu não faço. Minha vitamina D está super baixa. Mas é porque eu estava trabalhando too much. Agora eu vou dar uma... Todo mundo tem que tomar. A Ana Paula, principalmente. Ela vai ter hiperostose daqui 5 meses. Pode passar. Ah, serpente? Não? Ah, mas serpente eu não entendo nada. Tá, serpente não pode. Serpente eu não entendo nada. Por isso que eu não dou de serpente. Você quer gala de serpente, eu te deixo, porque eu não entendo nada de serpente. Eu gosto da minhoca. Se chegar uma cobra lá? Eu atendo, mas eu ligo para eles. Na verdade, eu ligo pro chefe dele, né? Mas como o chefe dele não atende quase, que é bem louco, agora é ele que está pertinho de mim. Mas eu faço, eu quero fazer coletar sangue, fazer raio-x, eu sei tudo. Eu não gosto de fazer um manejo. Mas não tem essa aí, tem 500 mil espécies, eu não gosto de bicho que morde. Gente, estamos finalizando, é sério, 5 minutinhos, tá? Que a gente parou aí na hiperostose. É como a gente parou na hiperostose. Candidíase, rapidinho, que, gente, faz parte da microbiota, assim como nós mulheres. Quando a gente tem uma queda de sistema imunológico, quem causa essa queda de sistema imunológico, que a gente já viu? Hipo A. Tá? Normalmente, a gente tem uma associação de candidíase junto. Quando a gente tem aqueles... protozoários, tá? Tanto as coxídeas quanto as eimélias, isósporas e tudo mais, a gente normalmente tem reação imunológica, normalmente o animal tem candidíase junto. Como eu sei que ele tem candidíase? Eu tenho duas formas de descobrir, ou eu abro o bico e procuro placas brancas, que eu nunca acho. Você acha? Eu nunca acho placa, eu não acho placa de hipofitaminose A para confundir com candidíase, e quando eu acho placa branca de candidíase, é amarelada, extremamente aderida na mucosa, o animal já está para morrer. Fora isso, como que eu pego candidíase? Eu pego o animal prostrado, arrepiado, que o Kamal vai depois explicar por que eles ficam assim arrepiados, eles fazem esse tremor. Tremor de pena, não é ptérico, como é que é o nome isso? Termogênese. E aí fica com os olhinhos fechados só. Aí você fala, nossa, mas não tem motivo nenhum para esse animal estar assim. Aí você coleta umas fezes e leva para o laboratório, vem forrado de levedura, candidíase. O animal para de comer, já não se alimenta direito, as fezes ficam cheias de alimento mal digerido. E ele fica lá só gerando energia, calor. Então, assim, é fácil da gente tratar, mas também é fácil de voltar. Deu o sistema imune baixo, ele pode ter. Então, deu mais de duas cruzes nas lâminas de candidíase e eu já trato. Aí aqui fala, ó, a causa principal é a deficiência nutricional de vitamina A por conta da metaplasia escamosa. Acaba virando um ambiente bem adequado de proliferação de cândida, que eu já tinha falado para vocês no pulmão. Pode passar. Aí mais alguns erros de manejo, impactação do inúvio por administrar papinha gelada, causa uma atonia do inúvio, o inúvio é papo, é o nome técnico de papo, e queimadura do inúvio. O santo vai fazer um fubá com leite, bem quente, não passa da alimentação errada e ainda zoa o papo do bichinho, coitado. E aqui, gente, voltando a dizer, tanto lá quanto cá, fácil da gente desenvolver uma candidíase também, né? Já que a gente está mexendo com o pH desses locais e mexendo com a estrutura. Tudo que fique debilitado, que cause uma queda do sistema imune local ou sistêmico, é uma porta de entrada para bactérias e, enfim, agentes oportunistas, não só bactérias. Fungos. Pode passar. E aí, por fim, papagaio que ingeriu brinquedos, elásticos e tampinhas, ó. O papagaio foi lá na festinha de aniversário do amigo, no dia seguinte, soltar o papagaio antes de varrer a festa. Gente, papagaio, arara, psitacídeo em geral, é um bicho curioso. Ele pega com o bico como se fosse a mão, então tudo ele enfia na boca e roda. A língua dele é extremamente vascularizada. Depois que a mamãe vai falar com vocês, tem até um ossinho na língua. A gente estava pensando, se um papagaio precisar perder a língua, a gente pode botar um dedinho do pé. Ver se funciona. Super normal as pessoas. E foi a sugestão do amigo veterinário, da gente, que é super normal também, silvestre. Então tem que tomar cuidado com o que eles ingerem. Eu já vi ingerir tampinha, já vi ingerir apito, já vi ingerir anzol, agulha. Tá? Hã? Missanga, missanga. Lego. Queria meu sonho achar um Playmobil inteiro lá dentro. Imagina, você acha um soldadinho assim? Playmobil nunca ninguém ingeriu. Tem uns Playmobil menorzinhos agora, pode passar. Impactação de pró-ventrículo. Ó, como eu tinha desenhado lindamente aqui, gente, esse raio-x está um pouco claro demais, mas a gente vê aqui um aumento da silhueta cardíaca e olha o aumento do fígado, olha que coisa horrorosa. E essa região aqui, ó, é onde a gente tem o aumento do ventrículo e do proventrículo. É uma sintomatologia muito comum em psitacídeos, etiologia indefinida, a gente suspeita que seja um vírus, rabo de vírus, se eu não me engano. O que? Proventrículo? PDD? Bornavírus. Suspeita de bornavírus. Sabia que era alguma coisa por ali. Bornavírus. E a gente, e é complicado, na maioria dos óbitos, aliás, todas vêm a óbito, né? Então, é complicado. Às vezes você trata da borna positivo e o animal continua vivo uns 2-3 anos vivos. Aí você não consegue positivar a borna, só o proventrículo demasiado, né? E não consegue estar está positivo no borda. Então, mas tem a sintomatologia típica. Tem a sintomatologia compatível. E é complicado porque o animal não consegue se alimentar, ele vomita e o pouco que passa não tem uma boa digestão, então sai inteiro nas fezes. Então, uma das sintomatologias a gente consegue ver em fezes com alimentos mal digeridos. Pode passar. Lá fora eles já tem uma vacina, né? Lançaram no mês passado. Uma vacina com borda. Estão dizendo que a vacina está contra a PDD. Tomara, PDD é a síndrome de dilatação do colo ventrículo. A hemocromatose, gente, ó, agora é só uns 5 minutos mesmo, tá acabando. Não, é sério, gente, agora são 5 mesmo que acaba no número 17. A hemocromatose, eu não vou falar dela, porque também é muito simples, vocês podem ler em casa, vocês viram que meus slides são completos, por quê? Porque não tem onde vocês estudarem. Então, vocês leiam e busquem informações aleatórias na internet, em sites de preferência de confiança, tá? O ideal seria o da USP. É muito comum, o ranfastígio tem muita sensibilidade, tem muita predisposição à hemocromatose. Os tucanos são bem complicados. A minha, por mais que eu controlava, ela acabou apresentando hemocromatose. O fígado fica lotado de ferro, com uma coloração bem escura. E esses animais começam, então, a ficar doentes, a adoecerem. Tá, isso é por conta do excesso de ferro na alimentação. O tratamento é prolongado e realmente o resultado é duvidoso e caro. Porque é difícil a gente conseguir reverter esse quadro. Na necrópsia, o fígado tem essa cor acastanhada. Tá? E aí, isso aqui é importante. A ave pode morrer subitamente sem sinal clínico. Então, nem sempre a gente consegue diagnosticar. Pode passar? Isso, meninas, para quem gosta de espremer as costas do marido, não, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Não é nada perto de espremer um cisto de pena. Depois que vocês espremerem um desse, nunca mais vocês vão querer espremer a espinha do marido, porque não vai ter graça. O cisto de pena normalmente é causado novamente por uma hipovitaminose A, porque causa essa debilidade cutânea. Mas uma desidratação, normalmente, ou por conta ou sistêmica ou pelo ambiente seco, né, uma umidade relativa do ar bem baixa. Mas, principalmente, são fatores hereditários aqui. Tá? Quem come muita semente também tem essa predisposição, porque fica um pouco, além de ficar desnutrido com a hipoá, ainda fica com a pena mais oleosa e ela tem mais dificuldade de nascer, do canhão abrir e de romper. É isso, né, Kamal? Eu tenho uma metalopsita, né? A gente fez três cirurgias nela. Na última, eu me irritei, eu falei, não, você dá mais ela. Aí a Vanessa encontrei, eu peguei um bisturi, abri a asa, tipo, eu te ouvi, tá vindo ainda. Aí eu peguei os falei, agora não vai mais ter folículo aqui, pegou uma cirurgia assim, ó. Já que eu senti o osso, parei, sério. Nossa, seu grupo você deve chamar. Deve, mas tá vivo, 6 anos já. Mas dependendo se tiver que fazer muita sedação, às vezes eu já peguei várias recidivas. Quarta sedação, não vou sedar esse bicho novamente. É que na verdade você tem que tirar a cápsula do cisto junto, né? E o folículo. Então você sai tudo junto. Se você não remover a cápsula, vai ter recidiva. Tem que tirar a cápsula junto que já viu o folículo. Mas isso daí é bem legal, mas dá pra fazer a edição cirúrgica sem anestésico mesmo, tá? Eu já fiz sem anestésico, então precisa. O problema é a contenção. Como é uma ave mansa que vem no dedo, ela ficou tranquila depois de alguns minutos. E você percebe que é indolor, porque quando eu fiz a lancetagem com o bisturi e eu comecei a espremer, começou a sair o caso, gente, a ave não faz caso mole, não faz pus mole, faz pus caseoso, duro, né? Como se fosse uma ricota, assim. Ah, é muito legal, vai fazer bolinha. E aí, você começa a espremer, então você vê que vai saindo o caso, daqui a pouco você tira um bulbo, ou dois, ou três, né? Às vezes você tira várias peninhas e sai assim, ó. Ó a peninha aqui, ó, com caso. Meu, é uma delícia, é uma sensação inigualável. Se os craqueiros soubessem fazer isso, eles não usariam craque. Porque isso dá muito mais prazer. Hã? É igual estourar plástico de folha. Nossa, isso é coisa de psicopata. Pode passar. Isso é coisa de gente normal. Tá acabando, gente. 5 minutos. Vai acabar no 18, tô falando sério. 17 é o penúltimo, antes do último, gente. A gente já vai embora. Olha, são 2:06. 2:15 vocês vão embora, quer ver? Duas? no, no, na avicultura do Zé Maria. O cara vai cortar as duas e vai deixar a asa do bicho assim, ó. Hã? Um bolerinho. É, um bolerinho. Nossa, nunca tinha falado isso. Um bolerinho. Camal vai falar um pouquinho sobre pena na aula dele, e aí ele vai mostrar para vocês qual que é a região interna que a gente corta das asas para você poder, né, enfim, não impedir o voo, mas impossibilitar voos altos. E a ave consegue dar voos baixos e ela plana até pousar. Quando a gente faz o bolerinho, bem que tem ave que precisa do bolero, né? Porque tem ave que é sacana, tem que ser... Voa sem asa, você corta a asa das gapoles, ele bate o pé, vira um agapornis helicópteros. Piracóptero, agapornis cópteros. Nossa, que criatividade. E aí você precisa, então, muitas vezes, testar a sua ave. Mas o importante é você sempre deixar ela de uma forma que ela consiga planear e pousar. Se isso acontecer, ela não vai virar um papagaio pombo. Se isso não acontecer, ela vai cair de peito ou de lateral, vai estourar um saco aéreo, esse saco aéreo vai inflar, vai formar um enfisema subcutâneo e ela vai viver assim pro resto da vida. Aí vocês vão trazer no veterinário, o veterinário vai puncionar, vai tirar todo o ar de dentro, vocês vão ficar super felizes, achar que o veterinário é um anjo e não vai dar dois dias, ela vai... É que nem baiacu. É o baiacu. Como que a gente resolve isso? Não sei. A forma ideal é a gente colocar um botãozinho de pressão. Tá? Eu já tentei fazer com botão de pressão, de panela de pressão, não deu muito certo. Já tentei fazer com botão mesmo. Já tentei fazer com um pedacinho de catéter que colocava na pele. O ideal é fazer um botãozinho que a gente faz com o próprio bico da seringa. A gente corta e coloca ele ao contrário. Então fica como se fosse um tampão. O biquinho para dentro e um tampão em volta. A gente sutura aquilo no buraco do saco aéreo. Enquanto o saco aéreo vai fibrosando, vai regredindo, todo o ar que entra em excesso sai pelo escape, mas não entra ar de fora. Então ele vai sair no escape e o resto do ar vai passando pela ventilação normal, né, dos sacos aéreos. E o importante, gente, tem ave que depois de 2, 3 meses, 4 meses, você tira esse botão, ela nunca mais volta a inchar. E tem ave que você tira o botão, ela vai acudir de novo. Ah, então, tem aves que vivem até hoje. Esse animal aqui é da minha clínica. É um papagaio híbrido. É, misturou um peito roxo, que é da proprietária, com um amazona estiva. Deu um híbrido. Ele não dá pra ver, a gente tirou a foto, mas ele é inteirinho roxo, assim, ele é lindo, é um arco-íris. Tá? E essa proprietária não quer operar, então ela vai toda semana e passa com o Ivan. Toda semana o Ivan cobra 20 conto. Falei, Ivan, convence logo ela operar. Tem algumas opções que eu vou te passar. Do quê? Aplicação de corticoide. Ah, já fiz. Aplicação de corticoide, doxiciclina na borda. O importante, gente, o que é? Porque o corticoide retrai, né? É. Funciona. Sinceramente? Se eu pudesse, eu faria para teste uma galinha. Pode fazer, eu já fiz. Já fiz doxiciclina na borda, 4 aplicações. Já fiz corticoide todos os dias. Não. Além dele absorver e ser ruim. Se você pegar o rompimento de saco aéreo no dia, funciona. Tem que ser na hora. Tipo, um dia no máximo, dois. Eu só pego isso depois de uma semana, um mês. Esse tempo não funciona. E aí aqui, gente, algumas variações de linha de estresse aqui em penas que eu falei. Que a gente tem algumas linhas que ficam bem demarcadas, mostrando que esse animal está em estresse nutricional e ambiental. Isso aqui tem emoções, eu acho que vocês já estão cansados de saber. O Camão vai falar um pouco disso também na... Gente, eu não sabia que tinha tudo isso. 19 é o último. 19 é o último? Confia em mim. Não, confia em mim. E pra finalizar, mais um minuto. As intoxicações, é que tá vendo, eu parei para discutir com amigo, é bom ter professor convidado, que é dar esse jogo, entendeu? A gente tava lá embaixo discutindo, em 5 minutos que a gente jantou junto, que a gente... As intoxicações, gente, são muito comuns em aves de cativeiro. Por que que vocês acham isso? Alguém tem alguma ideia para me dizer? Por que que vocês acham que intoxicação é comum em aves de cativeiro? dois sistemas orgânicos extremamente eficientes. Eu sei que vocês não tiveram essa aula ainda, mas eu já vou preparar vocês para a aula. Quais são? Ela tem uma respiração, um sistema respiratório muito eficiente para conservar a água e para levar ar para todo o organismo, inclusive para os ossos pneumáticos, para manter a temperatura dessas aves, para servir até mesmo como uma bolsa de água fria para os testículos dos machos. E ela tem mais um sistema eficiente, além do renal também, que é eficiente, mas mais um que é importante na intoxicação. Qual é? Circulatório. Se uma ave tem um sistema respiratório, um sistema circulatório eficiente, porque bate muitas vezes por minuto, a gente mal consegue escutar, é um helicóptero, vocês vão ver na prática. Tóxico ou tocar a mucosa, sentar com a placa, colocar alguma coisa na mucosa oral, qualquer agente tóxico que seja, espalha na hora. É que nem tiro de 12. E aí a bicha entra em colapso, exatamente porque são curiosas, ativas e acabam ingerindo materiais estranhos e tóxicos. As aves apresentam características anatomofisiológicas que favorecem a rápida intoxicação, tais como o sistema respiratório e circulatório deficiente e alta taxa metabólica. Detesto ler, tá? Mas... E esses são alguns dos fatores principais. Não só a ave fumar, que ela não precisa nem comer o cigarro, ela pode simplesmente fumar, porque ela fuma passivamente com o dono. Aí muita gente fuma e não sabe que a fumaça está indo, porque já nem sente mais o cheiro da fumaça. Quem fuma aqui? Já tinha perguntado isso, né? Cigarro, os três. O resto? Só cigarro. Só cigarro, tá. Por enquanto? Sua adolescência já passou, tio. Então, a gente tem alguns fatores que predispõem a intoxicação. Quais são os principais agentes que intoxicam? Normalmente a gente tem o chumbo, que a gente chama de saturnismo, porque o animal fica, a ave fica no raio-x brilhante, ela engoliu um monte de chumbinho na gaiola, tá? Pegou a gaiola galvanizada, ficou cutucando, engoliu o galvanizado. Ou brinquedos que a gente compra chineses, que são tóxicos. A gente tem o teflon, que é o politetrafluorotileno, que é o que eu falei da panela de teflon. Tem a nicotina, tem o ferro dos alimentos, a proteína dos alimentos, a hipervitaminose A e D, que são extremamente severas, e as micotoxinas de sementes. Esses seis são os principais agentes de intoxicação. Tá? Então é... Descobriu agora? Não, eu imaginei por causa do cheiro. Normalmente, sabe que é legal de enterrar passarinho no vaso? Nasce um pé e não piste. Onde tem um gato no vaso? No vaso? Ai, não, sério? Não vai perder. Já faz 3, 2 anos. Mas por que você tá falando? Você tava junto? Não, porque todo mundo se vê. Mas ela não foi, não. Eu vi o que na época ele falou uma coisa. Você deixou ele fazer isso, filho? Gente, hoje é um gato, amanhã é uma pessoa. Ele já tem a cara do Janela Secreta. Já tem a cara daqueles psicopatas todos com o pipo. Pode passar. E aí, gente, as sintomatologias mais comuns da intoxicação, eu não vou ficar falando muito isso porque vocês não tiveram uma clínica, é difícil vocês entenderem. Mas leia em casa com calma, tá? A poliúria, a polidipsia, então o animal urina muito, uns alvos de urinas gigantes e toma muita água. Perda de peso, obviamente. Anemia. Insuficiência respiratória, o animal fica super cianótico. vômitos e regurgitação. E aqui é o principal para mim. Eu sempre vejo pela diarreia com fezes bem verde, escuro e sangue. É batata. Se está sangrando, eu falo, vai pro raio-x, aí aparece aquilo ali, ó. É o saturnismo que eu falei, tá? Aí o animal normalmente entra em convulsão e morte súbita. É difícil a gente salvar quando já tem um sangramento. Então, é chumbinho. De gaiola, de brinquedo, que eles comem. Pode passar. O bicho engoliu o negócio. Opera. Aqui é tratamento e suporte. É desse tamanho assim? Opera. E aqui tratamento e suporte. A gente faz tratamento e suporte contra intoxicação, mas é raro salvar. Mas aconteceu, já salvei de chumbinho, calopsita, que eu estava com neuropatia por intoxicação. Já salvei um papagaio com sangue nas fezes já. Já salvei intoxicação de teflon? Eu não, mas eu tenho uma amiga veterinária que salvou e foi incrível. Então assim, dá para salvar, mas é mais difícil. Pessoal, obrigada pela aula de hoje e entreguem a lista. Quem fez a lista das medicações da... Vamos só saber, quero só saber quem fez. Eu não fiz a lista, mas eu peguei os nomes. Eu tinha riscado. Quem me entrega quem fez, gente? Vocês viram alguma coisa de interessante que vocês tinham em casa que não usava? Closar? Eu não tenho. Precisava. Quem já fez o trabalho de anotar e de trazer, tá, eu vou dar depois uma gratificação, uma nota. Mas não é. Eu pedi, e eu quando eu peço, eu espero que traga. Se não trouxer, mas eu desisto. Maria, eu gostei da aula de pensar. E não consegui postar ainda o nosso plano de aula. Desde hoje de manhã tinha demorado, porque eu tinha esquecido de passar para a estagiária. Tudo bem? Não, porque eu estava fazendo muito, mas isso não era legal.